Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós temos um texto aí para a aula de hoje. Eu acho que, espero que todos tenham conseguido descarregar. Eu mesmo tive alguma dificuldade aqui no começo, mas depois consegui. O texto tem uma epígrafe que eu peço para vocês me dispensarem de traduzir. E é uma continuação de uma coisa que já foi tema aqui da nossa aula. Então, preciso começar agradecendo ao Sr. Júlio Lemos, que tem desempenhado o papel de antiexemplo, sempre que eu quero explicar aqui o que não é filosofia, ou o que não se deve fazer, o Sr. Júlio Lemos me dá uma contribuição gratuita, tá certo? E nós sabemos que o antiexemplo é um recurso pedagógico dos mais rentáveis. De qualquer modo, dizer que o sujeito é um antiexemplo não é depreciá-lo de maneira alguma, porque para alguém ser exemplo do que não se deve fazer, é preciso fazer alguma coisa. E isso, evidentemente, não se aplica à maior parte da população falante e escrevente do Brasil. Por exemplo, eu não posso usar como antexemplo o Dr. Emir Sader ou o professor Vladimir Safatle, porque o que eles dizem e escrevem não tem substancialidade suficiente nem para a gente dizer que eles estão errados. É certo? Já o senhor Júlio Lemos, ele é alguma coisa, eu não sei exatamente o que, mas alguma coisa ele é, quer dizer, tem alguma substância. Os erros em que ele costuma cair são bastante típicos e para nós são úteis de alguma maneira, porque são coisas que são erros que se oferecem facilmente no caminho de qualquer principiante da filosofia. Eu não posso dizer que eu mesmo escapei esses erros. Essas coisas que ele escreveu já é uma coisa que há 40 anos atrás eu acreditava nisso. Se vocês lerem o. Se vocês lerem o prefácio que eu fiz para o livro do Alan Watts, The Book, vocês verão que na época era um admirador de Wittgenstein. Então, ninguém escapa facilmente a essas coisas. A gente precisa de um certo tempo para meditar e perceber o que está acontecendo. Note bem, quando a pessoa é jovem, ela não tem substância biográfica, quer dizer, não aconteceram coisas suficientes na vida. Ou, se aconteceram, ela não parou para pensar o suficiente, porque pelo próprio fato do interesse que a pessoa jovem tem na vida presente, faz com que ela desvalorize facilmente aquilo que se passou com ela alguns anos antes e não pense muito naquilo. Então, isso, quer dizer, esta falta de substrato biográfico faz com que a pessoa jovem viva mais num mundo de palavras, símbolos e imaginações do que no mundo real. A própria experiência de realidade, eu acho que é uma coisa que precisa um certo tempo para que você compreenda o que é a realidade. Quer dizer, você precisa ter se chocado insistentemente com certas impossibilidades, como se fosse um muro, tá certo? E você precisa ter testado as coisas sob muitos aspectos, não digo intelectualmente, não é uma questão de opiniões, mas é uma questão de experiência mesmo, para que daí você, aos poucos, você consiga distinguir o que é realidade, uma realidade efetiva e o que é o mundo dos seus pensamentos e o mundo, sobretudo, da ilusão coletiva, da ilusão grupal. As pessoas que se dedicam às ciências naturais, elas adquirem um certo treino nisso, porque a observação do mundo físico, né, acaba ensinando para elas que as coisas se passam de determinadas maneiras, objetivamente, e às vezes não tem nada a ver com aquilo que nós estamos pensando. Por exemplo, eu me lembro que uma vez um amigo meu, que era um entomologista, ele disse: "Eu vou fazer uma experiência aqui com você." Ele demarcou um terreno de 40 centímetros por 40 centímetros e disse: "Eu vou mostrar para você toda a população de insetos que tem aqui." Eu não estava vendo inseto nenhum. E ele foi levantando folhinha, fazendo buraquinho, etc, etc, encheu um vidro de insetos que para mim eram totalmente invisíveis. Né? Quer dizer, a minha impressão era uma coisa e o que estava realmente se passando era outra. Então, essa experiência para as pessoas que se dedicam às ciências naturais é uma coisa bastante repetitiva e que dá para elas uma medida de objetividade. Porém, essa medida de objetividade se refere somente àquele campo específico que eles estão estudando. Então, o sujeito pode ser muito realista no que diz respeito a insetos ou a pedras, tá certo? E continuar raciocinando como um perfeito maluco em matéria de história, relações humanas, etc, etc. No campo, já quando nós nos referimos ao campo da experiência humana, propriamente dito, da história, das ciências sociais, etc., então aí só a passagem do tempo e a meditação repetida sobre a substância da sua experiência biográfica é que vai aos poucos destacando diante dos seus olhos certas constantes da realidade, certas exigências da realidade que não tem nada a ver com as nossas expectativas, com os nossos pensamentos, etc, etc. Então, de certo modo, descobrir a dimensão de realidade é uma experiência muito valiosa, muito, de certo modo, até reconfortante. Né? Mas eu acho que ela, para pessoas jovens, ela só é acessível mediante um esforço deliberado. Uma das maneiras de fazer isso é o experimento imaginário de você se colocar em outros papéis que não são o seu. Certo? Você tentar ver as coisas exatamente como outra pessoa vê. Não só no sentido de argumentar mentalmente em favor do que ela diz, mas no sentido de tentar realmente se impregnar das percepções que ela tem, quer dizer, imaginar como ela, sentir como ela. E isso implica que, por momentos, você coloca entre parênteses a sua consciência de eu e você adquire, de fato, um outro eu por momentos. Essa experiência é extremamente arriscada, tá certo? Mas, sem ela, acho que você não chega a compreender nada das coisas humanas, né? Eu aprendi um pouco com isso, graças, eu já contei a vocês, o negócio do método Stanislavski, mas nem o método Stanislavski basta, porque no caso do método você está treinando apenas para representar um papel no palco, e não é disso que eu estou falando. Quer dizer, aí não há papel nenhum a representar, não há teatro algum, você está realmente na vida tentando se identificar com uma outra pessoa, pensar como ela, imaginar como ela, sentir como ela, querer como ela. Tá certo? E aí pode aparecer a pergunta, bom, como é que você tem a certeza que você vai voltar a ser você mesmo depois? Não é isso? Eu, bom, esta é uma das experiências que nos dão a medida do que é realidade, porque você volta a ser você mesmo necessariamente. Quer dizer, a própria situação externa te compele a ser você mesmo e compele você a voltar a declarar para você mesmo aquilo que você realmente sente e que é diferente daquilo que sente o personagem que você está incorporando durante aqueles momentos. Pode perguntar também, mas não existe um perigo de contaminação, né, em erros, em ilusões, loucuras, pecados, etc. etc. E é claro que existe. Quer dizer, você não pode chegar a compreender realmente uma pessoa nesse sentido profundo, sem você se comprometer no erro dela, no pecado dela, etc, etc. E sem você ser profundamente afetado por isso. Porém, se você quer manter as suas mãozinhas sempre limpas, você não vai aprender absolutamente nada. Então, numa época como a nossa, de tanta confusão, e onde você praticamente não tem autoridade a qual recorrer, você não tem uma instância na qual você pode confiar, às vezes não se pode confiar nem na alta hierarquia da igreja, você confia e eles vão pelas suas costas e assinam o pacto de Metz. Né? Então você não sabe mais a quem recorrer. Então a necessidade de você encontrar dentro de você mesmo e por sua própria conta um senso de orientação é extrema, é uma coisa urgente. O que significa que uma das principais necessidades humanas, que é de você encontrar um grupo de referência que o apoie, do qual você se sinta participante, quer dizer, esse sentimento de participação, nós vamos ter que abdicar disso aí. Tá certo? Claro, nós podemos participar de um grupo como o nosso, que é um grupo de investigação, não é um grupo que tenha, vamos dizer, um programa, crenças estabelecidas, normas morais prontas. Isso é o máximo que nós vamos conseguir, mas muitas pessoas, quando começam a estudar, elas têm a esperança de encontrar um grupo, uma instituição, um partido, uma igreja, então, a qual possam, vamos dizer, se filiar e encontrar ali como se fosse a sua casa. Quer dizer, deixar de ter este sentimento de exílio e marginalidade que todos nós temos. Então, o que eu sugiro é que você perca essa esperança de uma vez para sempre. Então, o próprio fato de você ser cristão, né, deveria facilitar para você entender que a sua morada, a sua casa, não é neste mundo, tá certo? E que, mesmo dentro da própria igreja, você estando lá, você nunca sabe se você está em casa, você nunca sabe com quem você está lidando, tá certo? E a situação é hoje cada vez mais escorregadia nesse sentido. Então, vocês aqui, é claro, vocês estão participando de um grupo e eu mesmo fico feliz de ter criado tantas relações humanas entre os estudantes, né? Isso é, de certo modo, importante. Porém, vocês têm que se persuadir de que aquilo que os juntou é o desejo de entendimento, é o esforço de entendimento, é a busca permanente, tá certo? E não um programa a ser cumprido, a ser obedecido, etc, etc. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de me situar do ponto de vista do Sr. Júlio Lemos, porque ele já foi o meu em outras épocas, né? Assim como não tenho nenhuma dificuldade de me situar entre os marxistas, porque eu mesmo já fui um deles, eu mesmo já absorvi esse ponto de vista, esses valores há muito tempo. Não é ponto de vista, não é uma questão de ideias, tá certo? Para você compreender uma ideia, você tem que ter uma ideia, tem que ter alguma noção, tem que ter alguma informação da experiência real humana da qual essa ideia emergiu. E como você não tem acesso à experiência pessoalmente, você vai ter que ter imaginativamente por esse mesmo método stanislavskiano que eu estou sugerindo para vocês. Na medida em que você, no esforço de compreender, você vai se identificando com várias pessoas, com vários grupos, com várias posições, entre aspas, tá certo? O seu mundo imaginário vai aumentando, tá certo? E, de certo modo, os vários erros que você vai assimilar se compensam uns aos outros. Tá certo? Claro que isso é um experimento psicológico bastante arriscado, mas eu lembro a vocês que eu não estou aqui ensinando nenhum padrão de conduta para vocês. Tá certo? Claro, é um padrão de conduta intelectual que nós podemos seguir, mas isso é o máximo que eu estou podendo ensinar. Isso aqui não é aula de OPV, orientação para a vida, tá certo? E a única orientação para a vida que eu posso dar é que você se acostume a estar desorientado e não se espante muito com isso. Então, eu vou ler esse texto e comentá-lo. Isso aqui é apenas um rascunho, ainda pretendo acrescentar mais alguma coisa e corrigir alguns pontos. Então eu peço que vocês não repassem a ninguém. Digo, o Sr. Júlio Lemos, que não perde a oportunidade de puxar uma discussão, chama Sócrates de chato mor por ter praticado o mesmo costume 2.400 anos atrás. Mas aí cessa toda a semelhança. Entre inumeráveis diferenças, é notório que Sócrates chamava seus adversários pelos nomes, enquanto o Sr. Lemos se abriga por trás de insinuações veladas. Ao criticar os vícios da filosofia circundante, deixa sempre ao leitor a incumbência de descobrir quem seriam os viciados, se é que eles existem fora da cabeça do articulista. Tão avesso ao Sr. Lemos à menção de pessoas de carne e osso, que seus artigos de crítica deveriam vir precedidos do disclaimer: qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Olha, eu já reparei muitas vezes em vários autores brasileiros, inclusive o falecido Zé Guilherme Melchior, um costume que é o de falar com uma intimidade desrespeitosa de clássicos da filosofia ou da literatura, ao mesmo tempo que reserva uma linguagem respeitosa e muito polida para falar dos seus colegas de profissão, dos seus chefes e assim por diante. Né? Eu, por exemplo, me lembro de ter lido uma coisa do Zé Guilherme Melchior, que ele falava de Platão assim, com maior desprezo, mas e fingindo assim, como se estivesse falando de um primo dele, né? E na algumas partes depois falava da Afonso Arinos de Melo Franco, que era o chefe dele no serviço diplomático, e tratava com respeito, né? Quase com temor servil. Eu digo, olha, isso aí para mim é o retrato moral, tá certo? De, não de uma pessoa, mas de uma comunidade, porque isso aí é um vício brasileiro generalizado. Eu espero não ser pego fazendo isto jamais. Se eu tiver que falar, vamos dizer, com um tom de intimidade desrespeitosa de alguém, eu vou falar de alguém que eu tenha realmente intimidade, que eu tenha, conhecido em certas, pelo menos em certas circunstâncias, e vou limitar a essa impressão de intimidade ao grau de intimidade real que eu tive com a pessoa. Por exemplo, eu tive muita intimidade com o Zé Dirceu durante algum tempo. Moramos no mesmo apartamento, eu, ele e o Rui Falcão, que depois foi o presidente do PT. Mas eu já não me encontro com ele há muitos anos, então, vamos dizer, mesmo qual seria o coeficiente de intimidade com que eu posso falar dele? É bastante limitado, né? Mas este fingimento, este tom de fingimento, isso aqui é exatamente o que marca praticamente tudo o que eu tenho lido escrito em português nos últimos anos. Todo mundo está tentando fingir alguma coisa. Então, tentando fingir que é íntimo do fulano, está tentando fingir que sabe aquilo que não sabe, está tentando fingir que tem uma inside information que ninguém tem na mão. Tá certo? Então, quando eu comecei a estudar isso, essas coisas, eu li muita literatura e vi que a coisa principal é você acertar o tom que corresponde à sua pessoa real. Né? Quer dizer, a chamada busca do estilo. Bom, você tem que encontrar qual é o seu estilo. Isso aí é difícil. E isso é uma espécie de exercício de sinceridade literária. E sem isso, nada do que você escreva vale absolutamente nada. Isso eu estou dizendo era uma coisa que 40 anos atrás, todo pretendente, né, a escritora, filósofo, professor, sabia. Quer dizer, o valor da sinceridade naquilo que você escreve, tá certo? Às vezes não uma sinceridade direta, como seria a de uma conversa pessoal, mas uma sinceridade literária, tá certo? Que equivale, de certo modo, à naturalidade do tom, não é isso? Então, quando a pessoa não consegue isso, ou nem sabe que é necessário isso, eu acho que hoje em dia as pessoas não sabem mais que é preciso fazer isso, então elas tentam, às vezes, fingir ou uma intimidade, ou tentam fingir um ar populista, usando expressões, como é que se diz, de gíria, ou quebrando as regras da gramática, para fingir um ar de popularidade, quebrar, eliminar a distância entre ele e o leitor, mas tudo isso falha, evidentemente. Então, nós estamos numa época em que ninguém sabe escrever no Brasil. Ninguém quer dizer ninguém. Então, bom, pode ter um ou dois. Eu acho, por exemplo, que o Zé Carlos Zamboni sabe escrever, eu acho que o Yuri Vieira sabe escrever. Tem umas 5 pessoas num país de 180 milhões de habitantes. Né? Então, quando a coisa já começa assim, nós sabemos que o conteúdo do que virá depois é muito provavelmente fingido também. E que não se trata, portanto, de discutir ideias, mas de discutir a própria situação de discurso, a própria situação de debate que se forma ali. Né? Quer dizer, se o indivíduo que está discutindo com você, ele não está dizendo o que ele pensa, ele está ao contrário, está tentando desempenhar o papel, então nós temos que discutir com duas pessoas, certo modo, com o papel que ele está desempenhando e com a pessoa real que está por baixo disso. Então, o senhor Lemos escreveu umas coisas aí que estavam obviamente se referindo a mim, e depois quando eu peguei com a boca na botija, ele disse, não, ele estava vestindo a carapuça. Mas eu digo, bom, mas se a carapuça não serve para mim, serve para quem? Se não serve para ninguém, então de quem que você está falando? Ele está falando de um filósofo genérico, de um filósofo hipotético, tá certo? Então, quer dizer que o que você está falando não tem a menor importância. Tá certo? Então, eu às vezes, muito de vez em quando, eu posso também evitar citar um nome, mas quando eu o faço, eu tenho alguma razão muito muito clara para fazer isso, né? Bom, então vamos lá. Os diálogos socráticos, ao contrário, sempre se travam com personagens reais da vida ateniense e tratam de problemas cuja presença na sociedade é patente aos olhos de todos. Sócrates combateu bravamente a corrupção da polis, ao passo que o senhor Lemos se mantém uma prudente distância deste baixo mundo, consagrando seus talentos a especulações lógico-matemáticas ou a discussões com filósofos hipotéticos, as quais não ofendem as autoridades constituídas. Talvez ele se envergonhe um pouco disso no íntimo, mas em suas declarações públicas, o que transparece é ao contrário, aquela ostentação de superioridade distante, quase blasé, do profissional habilitado que consente, por mera caridade, em dirigir umas palavrinhas ao amador intrometido. Eu digo, muito bem, então, é claro que aqui também se trata de teatro, porque se o homem defende uma perspectiva estritamente científica e diz, olha, você precisa, é muito mais importante você conhecer as ciências do que a filosofia, então, bom, então supõe-se que ele desempenha alguma atividade científica. Quando você vai ver, não tem atividade científica nenhuma, então do que ele está falando? Né? Então, nós não estamos aqui falando com um matemático, nem com um geógrafo, nem com um biólogo, mas com um simples jornalista que, em vez de falar desde a posição real que ele está ocupando, fala desde uma posição hipotética de porta-voz das ciências. Então, a coisa já não é verdadeira. Se fosse para discutir com um cientista profissional, a conversa teria que ser outra. Quer dizer, pelo menos o sujeito teria a autenticidade da posição que ocupa. Mas, no caso aqui, não tem, o que, claro, que dificulta o nosso trabalho. Tá certo? Todos sabemos em que consiste essa superioridade. O senhor Lemos desempenha, no teatro imaginário que ele desejaria lotar de uma plateia real, o papel do argumentador rigoroso, científico, universitário, em contraste com os palpiteiros que, aspas, fazem filosofia de modo tosco, deixando de lado a especulação para inculcar nos ouvintes e leitores critérios morais, condenar comportamentos ou provocar indignação. Fecha aspas. Entre os culpados de semelhante descalabro, ele inclui Sócrates, Platão e Aristóteles, sempre ocupados em indicar aos incautos o caminho do bem, da sabedoria e da felicidade, tarefa que, segundo ele, cabe à ética prática ou às técnicas de autoajuda, pouco ou nada tendo com a autêntica e séria filosofia, representada eminentemente, ao que tudo indica, pelo próprio Sr. Júlio Lemos. Eu digo, muito bem, mas onde está a filosofia do Sr. Júlio Lemos? Nós não a conhecemos, não há nenhum livro publicado, não há nenhum site, a não ser o site dele de vez em quando repete essas críticas à filosofia contemporânea, mas até hoje eu não vi o Sr. Júlio Lemos tentar resolver nenhum problema filosófico real. Eu seria o caso de perguntar, mas por que tantas críticas à filosofia alheia se você jamais nos mostra a sua? Então, também nesse sentido, nós estamos numa situação teatral. Qual é a importância, qual é a função desse teatro na vida do Sr. Júlio Lemos, eu não tenho ideia. Mas, também não quero aqui entrar em considerações pseudo-psicanalítica, essa sondar o subconsciente do homem, mas na medida em que ele nos coloca dentro do seu teatro, nós temos que inventar um jeito de sair dali. Em apoio de suas singelas pretensões, ele apela à autoridade do bem-aventurado cardeal John Henry Newman, o qual, proclamando no capítulo 5 de Idea of University, que, aspas, o conhecimento é uma coisa, a virtude é outra, fecha aspas, e que, aspas, a filosofia, por mais iluminada, não fornece nenhum comando sobre as paixões, nem motivações influentes, nem princípios vivificantes, fecha aspas, cita o exemplo de um personagem do romance Rasselas, Prince of Abyssinia, de Samuel Johnson, um filósofo que, diante da filha morta, confessava não receber nenhum consolo da ética de autocontrole que havia ensinado a seus discípulos. O senhor Lemos, com o rigor que lhe é peculiar, conjetura que o homem é um pitagórico, quando com toda evidência se trata de um estoico. O episódio antecipa o protesto lancinante de Franz Rosenzweig, que, espremido numa trincheira da Primeira Guerra, entre pilhas de cadáveres, notava a perfeita impotência da filosofia acadêmica ante a carnificina mundializada. Seria ótimo se o Sr. Lemos, antes de usar um texto clássico como Porrete, aprendesse a lê-lo. O trecho citado não contrasta a filosofia moralizante com a filosofia científica, que o Sr. Lemos tanto aprecia, mas com a fé cristã. Quando Newman sugere que o ensino da filosofia, em vez de fazer falsas promessas de salvação, deveria tratar mais modestamente de desenvolver no estudante as virtudes intelectuais, o Sr. Lemos, tentando fazer do cardeal um apologista da escola analítica avant la lettre, insinua que essas virtudes consistem tão somente em, aspas, precisão conceitual, clareza e rigor lógico, fecha aspas. Qualquer tentativa de ir um pouco acima disso é, segundo ele, pura superstição. Newman, no entanto, deixa claro que não é nada disso. O que o ensino da filosofia pode e deve desenvolver, segundo ele, é, aspas, um intelecto cultivado, um gosto delicado, uma mente cândida, equitativa e desapaixonada, uma conduta nobre e cortês, fecha aspas. Quem, lendo essas palavras, pode falhar em compreender que as virtudes intelectuais a que o cardeal alude são, também e intrinsecamente, virtudes morais, isto é, precisamente aquelas que, segundo o Sr. Lemos, a filosofia não pode ensinar de maneira alguma. Pois Newman explicitamente faz delas o objetivo mesmo do ensino da filosofia numa universidade. They are the objects of a university. Só o que Newman acentua é que essas virtudes são inferiores às da vida cristã. É o caso de exclamar, como o cidadão lisboeta a quem um turista perguntava se sabia a localização do Mosteiro dos Jerônimos, ó raios, e quem é que não sabe? O cardeal esclarece com toda a razão que a educação filosófica, aspas, produz não o cristão, não o católico, mas o gentil homem, fecha aspas. Ele está longe de desprezar as virtudes do gentil homem. Ao contrário, professa advogá-las e insistir na sua importância. Adverte apenas que elas não são garantia de santidade nem mesmo de conscienciosidade, que podem mesmo estimular o pedantismo, a arrogância e o espírito de controvérsia. Tudo isso é de uma obviedade exemplar, mas só o Sr. Lemos pode enxergar aí um apelo a que a filosofia se abstenha de todo ideal moral e se concentre na busca da pura exatidão lógica, tomada como um fim em si. Quando Newman fala do estudo desinteressado, ele está se referindo, ostensivamente, apenas à clássica distinção entre artes liberais e serviços. Estas últimas visam a finalidades utilitárias, aquelas ao aperfeiçoamento da mente humana. Ao descrever esse aperfeiçoamento como uma síntese de valores cognitivos, éticos, estéticos e sociais, condensando-a no símbolo do gentil homem, ele exclui antecipadamente e da maneira mais categórica possível a interpretação que o Sr. Lemos quer impingir às suas palavras. O estudo desinteressado desinteressa-se de suas aplicações técnicas, industriais e econômicas, não de seus efeitos psicológicos e morais na mente do estudante, que são, segundo Newman, a sua própria razão de ser. Também não escapará ao leitor atento o detalhe altamente significativo de que, como exemplos de falsos salvadores, Newman cita somente filósofos de segundo time, como Sêneca, Cícero e Catão, e também, por ironia, Lord Francis Bacon, um dos precursores da filosofia científica do Sr. Lemos. A menção passageira que ele faz a Sócrates tem outro sentido, como veremos adiante. Nenhuma palavra sobre, muito menos contra, a filosofia cristã de Santo Tomás, de São Boaventura, de Dan Scott e Raimundo Lúlio, cujas finalidades edificantes e até catequéticas rebrilham a cada página desses autores. Quanto à filosofia antiga, da qual a cristã medieval deriva em linha direta, o cardeal, em vez de fazer troça dos seus ideais morais ou de reduzir sua contribuição, como desejaria o Sr. Lemos, ao desenvolvimento da lógica, das matemáticas e das ciências físicas, faz dela um dos pilares da condição humana. Aspas. Enquanto formos homens, não podemos escapar de ser, em grande medida, aristotélicos. Pois, em muitos assuntos, pensar corretamente é pensar como Aristóteles. E somos seus discípulos, querendo ou não, embora possamos não sabê-lo. Fecha aspas. Um desses assuntos foi, de certo, a lógica. E o que Aristóteles pensou a respeito é que ela não é nem mesmo uma parte integrante da filosofia, e sim apenas um treinamento preliminar que, uma vez absorvido, pode ser esquecido no fundo e deixar espaço a modalidades menos formalizadas de investigação, mais compatíveis com a natureza esquiva de certas questões. Embora ensinando que a lógica é a forma por excelência da prova científica, Aristóteles adverte que, em todas as investigações, o problema fundamental não é a exata demonstração lógica, mas a descoberta das premissas, na qual a lógica é absolutamente impotente, devendo ceder lugar à dialética, à retórica ou até à imaginação poética. Uma filosofia que pretendesse reduzir-se à lógica, ou ainda mais à lógica das ciências, seria, no entender de Aristóteles Newman, a aberração das aberrações. Note bem, aqui eu não estou explicando isso, mas seria bom termos esta coisa em conta. A tendência da escola analítica e, de modo geral, dos adeptos da lógica matemática é no sentido de uma linguagem inteiramente formalizada, ou seja, uma linguagem na qual todas as palavras correspondam, vamos dizer, a conceitos determinados, formalizados e estabilizados, e nas quais todas as relações entre palavras estejam já demarcadas por regras perfeitamente conhecidas. Ora, a linguagem humana, isso aqui é um detalhe fundamental, a linguagem humana nunca é um sistema completo que possa, vamos dizer, se encerrar dentro dos limites da gramática e do dicionário. Tudo, absolutamente o que nós falamos, implica constantemente a referência a um mundo que transcende a linguagem e que é um mundo em aberto. Então, isso quer dizer que nós nunca sabemos, nunca temos o controle total do significado do que nós dizemos. Então, vamos supor, você vai no supermercado e pede lá meio quilo de salsichas. Bom, dá a impressão que você tem um controle total da mensagem que você está emitindo. Mas é o caso de perguntar, você sabe o que é uma salsicha? Sei, é aquilo ali. Eu digo, muito bem. Você sabe de onde isso surgiu? Como se fez isto? Você sabe onde foi feita esta salsicha? Você sabe precisamente quem foi que a fez? Não, você não sabe. Ou seja, você está se referindo a um objeto que você só conhece esquematicamente, mas que tem em torno dele de toda uma série, vamos dizer, de círculos de realidade que você desconhece. É o que eu chamo exatamente o círculo de latência. Isso quer dizer que a linguagem sempre só se refere a qualquer ser de maneira parcial e provisória. Se você abolir completamente o círculo de latência e, na sua linguagem, você estiver se referindo somente àquela parte que você sabe, você nunca poderá falar de nenhum ser, de nenhum ente real e concreto. Você só poderá falar das palavras que estão no dicionário, e mais ainda, no seu dicionário mental. Ou seja, você não poderia dizer nada a respeito de uma salsicha, e assim apenas da sua ideia de salsicha. Eu digo, mas você pode ir no supermercado e comprar a sua ideia de salsicha e se alimentar da sua ideia de salsicha, de feijão, de tomate, etc. Você não pode. Então, a referência a um mundo em aberto é a característica fundamental da linguagem humana. O que mostra? A linguagem só é um sistema, porque você vê toda a linguística moderna, a filosofia da linguagem toda, se baseia na ideia de que a língua é um sistema. Eu digo, a língua só é um sistema no que diz respeito ao seu funcionamento interno. Mas se toda a existência da linguagem se reduzisse ao seu fundamento, ao seu funcionamento interno, ela não poderia se referir a nada. E nós não poderíamos nos comunicar senão a respeito de palavras. Ou seja, a linguagem não poderia ser usada como um elemento ou como um instrumento na ação. Se na hora do jantar o seu pai ou sua mãe diz para você, por favor, vá lá na cozinha e traga o azeite. Você sabe que essas palavras se referem a alguma coisa que não é palavra, que é uma lata real dentro da qual tem um líquido real extraído de azeitonas, tá certo? E que tem um gosto assim assado e serve para determinadas finalidades. Você sabe disso. Em tudo o que nós falamos, existe uma referência a um elemento que transcende infinitamente a esfera da linguagem e infinitamente a linguagem como sistema. E esta é a característica fundamental da linguagem. O fato de ela constituir um sistema, eu digo, é acidental. A linguagem só constitui um sistema para facilitar a nossa vida. Mas, preste atenção, se você aprende uma frase solta numa língua que você desconhece e desembarca no país onde se fala essa língua e usa essa frase, ela vai funcionar perfeitamente, embora você não tenha a menor ideia do sistema linguístico, do sistema gramatical dentro do qual esta frase é composta. Ou seja, a linguagem pode funcionar de maneira não sistemática também. Ou seja, palavras isoladas, sentenças isoladas funcionam tão bem quanto uma sentença colocada dentro do sistema. Ou seja, a sistematicidade da linguagem não é uma característica essencial dela, mas uma característica acidental e, por assim dizer, meramente funcional. O que é essencial é a referência dela a um universo em aberto. Onde, de cada ser que você conhece, você sabe que ele contém em si muito mais realidade, muito mais aspectos do que você pode abarcar naquele momento. Vamos supor o exemplo da lata de azeite. Se o azeite consistisse apenas daquilo que você sabe dele, ele não poderia ter gosto nenhum e não poderia ser usado na culinária. Você não pode usar uma ideia, tá certo? Como ingrediente de um alimento, de uma comida. Então, é porque você sabe que esse azeite tem propriedades não linguísticas, é que adianta você usar a palavra azeite para se referir a ele. Tá certo? E quando você se refere a uma pessoa real, você diz o nome de uma pessoa. Você acha que essa pessoa consiste somente naquilo que você sabe dela, ou pior ainda, somente naquilo que você está pensando dela naquele momento e que você representa através do nome dela? Se ela consistisse apenas nisso, ela não seria uma pessoa, ela seria um personagem que você inventou. E adianta você ter a companhia de personagens que você inventou? Se toda a companhia que você tivesse consistisse de personagens como se existisse apenas o personagem que você inventou, você estaria da mais negra solidão. Então, por exemplo, se você está se sentindo triste e tal, você chama a sua mulher, a sua irmã, a sua mãe para fazer companhia, adiantaria vir apenas a ideia dessas pessoas e não elas realmente? Ou seja, essas pessoas são reais porque você sabe que elas existem para muito além daquilo que você sabe delas. Se elas consistissem apenas no conceito que você tem delas, ou naquilo que você é capaz de pensar delas no momento, elas não seriam reais. E se a linguagem se referisse somente ao próprio sentido verbal das palavras, ela jamais serviria como engrenagem dentro do processo da ação humana. Quando você pede uma salsicha no supermercado, a operação de comprar e vender a salsicha, ela se perfaz e se completa dentro da esfera linguística? Não. Ela vai infinitamente além da esfera linguística. E é por isso mesmo que você usar a palavra salsicha funciona. Isso quer dizer que praticamente toda a linguística moderna, a partir de Fernando Saussure, foi montada em cima de uma ilusão, que é a de que a característica fundamental da linguagem é o seu caráter de sistema. Quando o caráter fundamental dela é justamente o contrário, ela é um sistema só considerado do ponto de vista interno do seu funcionamento. Tá certo? Mas, no seu uso real, ela não é um sistema de maneira alguma. Ao contrário, ela é uma série de elementos soltos, mas ela é um conjunto incompleto, porque não há palavras para você dizer tudo e não há fórmulas verbais prontas para você expressar o que quer que seja, tá certo? Mas essas palavras, essas frases, vocês se encaixam dentro de situações reais. E essas situações reais são reais porque você sabe que elas transcendem tudo o que você sabe delas. Então, essa coisa do círculo de latência é da maior importância. Porque nós nunca percebemos nenhum ser na sua totalidade. Nós só percebemos aspectos. Mas nós temos, vamos dizer, permanentemente a consciência de que a realidade desse objeto transcende os aspectos percebidos. E esta é precisamente a diferença entre um ser real e um ser que você apenas pensou. A diferença entre o ente real e o ente de razão é precisamente esta. O ente de razão consiste exclusivamente naquilo que você pensa e sabe a respeito dele. E o ente real, ele está em aberto. Ele tem uma correspondência esquemática com aqueles aspectos que você sabe e que você pensa. Mas ele transcende isso infinitamente. Então, você pega o objeto mais simples, pega este copo. Olha, este copo ele percorreu um trajeto imensamente complicado, desde o tempo em que ele era uma gota de petróleo e estava enterrado a milhares de metros abaixo do solo. Um dia alguém tirou essa gota de lá, no meio de milhões de outras gotas, tá certo? E foi distribuindo aquele líquido para várias finalidades, uma parte virou gasolina, uma parte virou outra coisa, e uma parte foi para a fábrica de copos. E alguém pegou essa gotinha, junto com as outras gotas, e botou, tá certo, numa máquina que a transformou em plástico, e do plástico fabricou esse copo. Esse negócio é imensamente complicado, esse copo tem uma biografia que poderia preencher um livro inteiro. E você sabe disto. Ou será que você imagina que este copo consiste somente naquilo que você está vendo dele e sabendo dele neste momento? Então, o copo mágico que apareceu do nada. Essa permanente consciência da abertura da experiência e do círculo de latência em torno de cada objeto é isto que nós chamamos de senso da realidade. Ora, isto quer dizer que o coeficiente de realidade que está no círculo de latência dos objetos é precisamente aquilo que nós não podemos pensar a respeito deles, mas que nós podemos saber. Né? Então, esta é outra, vamos dizer, uma regra fundamental, nós sabemos muito mais do que aquilo que nós podemos pensar. E pior, podemos pensar muito mais do que aquilo que podemos dizer. E estar consciente disso é estar vivendo na realidade. Quer dizer, a realidade, ela tem essas duas características de unidade, quer dizer, não há diferentes universos nos quais você passa durante um dia, há um universo só. E, por outro lado, a realidade tem essa característica da abertura. Abertura que, quando referida a um objeto em particular, a um ente em particular, nós chamamos do seu círculo de latência. Latência, porque latência é o oposto do que é patente. Tá certo? Mas o latente também nos lembra o verbo latejar. Quer dizer, está latente, você não vê, mas ele está latejando, ele está quase presente. E essa tensão entre aquilo que está patente e o que está latente, isso é que constitui a estrutura real dos objetos. Né? Mesmo objetos inertes. Então, eu olho aqui dentro da minha sala, vejo que tem vários objetos. E não só, cada um deles contém em si uma infinidade de aspectos que eu não posso pensar ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho essa coleção de naviozinhos à vela que estão aí em cima das minhas estantes. Né? Eu penso, olha, cada pecinha que compõe esse negócio, alguém foi comprar a pecinha que, por sua vez, foi fabricada outra pecinha e encaixou ali, está sendo de acordo com uma ideia que ele tinha. Ou seja, cada naviozinho desse tem uma história que daria para lotar uma enciclopédia britânica. Está certo? E é justamente por saber disso que eu sei que os naviozinhos são reais e não apenas invenções da minha mente. As invenções da minha mente consistem apenas naquilo que eu estou pensando delas naquele momento. Então, isto quer dizer que uma linguagem, quanto mais formalizada, o que é formalizar uma linguagem? Significa você definir todos os termos de modo a esgotar o sentido do que você está dizendo. Quer dizer, que uma linguagem, quanto mais formalizada, menos ela pode se referir ao universo real. E mais somente a significados convencionais que se esgotam no horizonte daquilo que você pensa deles. Então, essa linguagem serve para falar da realidade? Não. Mas ela serve para dirigir o curso das suas ações, quando, precisamente no sentido em que, para obter certos efeitos que você deseja, você não precisa conhecer os objetos envolvidos na sua totalidade, mas só nos aspectos que são pertinentes àquela ação. Por exemplo, para eu usar parafusos, para parafusar as peças de uma mesa, eu não preciso saber de onde os parafusos vieram, porque isso não é pertinente à ação, ao emprego que eu vou fazer deles. Então, eu também não preciso saber de onde foi extraída a madeira que compõe o tampo da mesa que eu pretendo parafusar nos pés da mesa. Por quê? Porque isso, não porque isso seja irreal. É claro que o tampo da mesa teve que sair de algum lugar e, né, o parafuso um dia já foi minério de ferro, sei lá onde, na África do Sul, no Brasil, no Recoparta, tá entendendo? E a história de como ele veio parar aqui, na minha mão, é muito complexa. E isso tudo teve de acontecer para que o parafuso estivesse ali e para que a tábua da mesa estivesse ali. Eu não preciso pensar em tudo isso ao mesmo tempo. Se eu fosse pensar, eu ficaria paralisado por um único objeto, que a história de cada um seria tão complexa, tá certo? Que seria inabarcável para mim. Tá certo? Então, vamos dizer, se eu tenho, vamos dizer, um conceito de parafuso, aqui o sujeito me diz parafuso, uma peça assim, assim, assim, e me dá um desenho de um parafuso, e eu já sei o que é um parafuso, e sei como posso usar um parafuso, tá certo? Então, eu sei do parafuso o suficiente para usá-lo. Ou seja, eu sei dele o suficiente para fazer dele uma aplicação técnica, que me interessa. Mas é claro que a realidade daquele parafuso transcende infinitamente o uso que eu estou fazendo dele e aquilo que eu estou pensando dele. Ou seja, uma linguagem altamente formalizada é uma linguagem de manual de instruções que ensina você como proceder para obter determinados efeitos em certas circunstâncias. E isso não tem nada a ver com a estrutura da realidade, absolutamente nada. Isso não tem alcance ontológico algum, isso não pode explicar nada a respeito da realidade, absolutamente nada. Então, eis aí o problema. As ciências, para alcançarem o seu nível de rigor, precisam formalizar a sua linguagem. Na medida que quanto mais elas formalizam, mais elas deixam de se reportar à realidade e começam a se reportar a certos procedimentos, a certos protocolos de procedimentos com os quais você obtém certos efeitos técnicos. Então, aí é um paradoxo. Quanto mais uma ciência se aperfeiçoa, mais formalizado está o seu discurso. Porém, quanto mais formalizado está o seu discurso, menos elas são ciências e mais elas são técnicas. Então, é a mesma coisa que dizer, menos elas têm a ver com a realidade objetiva e mais com as finalidades subjetivas do ser humano. Se você for ver, vamos dizer, as maiores teorias científicas que existem, que apareceram no século XX, que são a relatividade geral e a teoria quântica, as duas, examinadas de perto, intelectualmente não fazem o menor sentido. Você não sabe do que elas estão falando. E as duas fazem suposições, as duas estão incompletas em certos pontos, que elas têm que preencher com entidades supostas, entidades que não existem, que nunca foram observadas, mas que têm que existir para que a teoria faça sentido. Então, nós, com base nessas teorias, nós podemos fazer transistores, viagens espaciais, computadores, etc., etc., mas nós não podemos explicar o que quer que seja. Então, se você tentar... Vocês leram o livro do professor Wolfgang Schmidt, onde ele tenta fazer o quê? Ele tenta dar um substrato intelectualmente inteligível à teoria quântica. Ou seja, a teoria quântica não explica nada, ela tem que ser explicada por sua vez. E explicada desde conceitos que não são dela. Porque ele vai usar ali o conceito do Santo Tomás de Aquino da matéria secundum quid. E à luz disso, então, dá alguma inteligibilidade para a teoria quântica. Ora, uma teoria que precisa ser explicada desde conceitos que não são dela, isso é absolutamente fundamental. Uma teoria é inteligível na medida em que ela tem dentro do seu corpo de conceitos todos os elementos requeridos para torná-la inteligível. Quando ela não tem e precisa ser explicada a partir de conceitos que não são dela, isso significa que ela não é inteligível em si mesma. Não é inteligível, mas é aplicável. Na medida em que você a use não como descrição ou explicação da realidade, mas como manual de instruções, você pode fazer certas coisas com base nela. Porém, você veja, entre fazer algo com base numa explicação, num manual de instruções, e entender o que se passa, a distância é literalmente infinita, ou pelo menos imensurável. Por exemplo, para matar uma pessoa, quanto tempo você precisa? Você pode matar em um segundo. Você dá-lhe uma marretada na cabeça, esmigalha o cérebro do infeliz e pronto, o sujeito está morto. Agora, item 1. Você conhece a fisiologia da morte? Você sabe exatamente o que se passou dentro do organismo dele? Por que que esmigalhar o cérebro mata o sujeito? E, por exemplo, esmigalhar o dedão do pé não mata? Não, você não sabe. Você pode preencher isso com apelo a conceitos meramente verbais. Ah, o cérebro é um órgão vital. Eu digo, o que quer dizer um órgão vital? O que é vital? O que é vida? Você não sabe. Você vai esbarrar em dificuldades cada vez maiores. Segundo lugar, você sabe exatamente as consequências, né, que tem a morte desse sujeito? Ou seja, você é capaz de medir o que você fez? Não, você não sabe. Né? O que acontece no instante que ele morre? Ele desaparece? Ele passa para outra vida? Não, você também não sabe. Então, só este exemplo para ver a diferença que existe entre saber fazer alguma coisa e saber o que se passou, entender o que se passou. Saber fazer coisas, você sabe desde que você é pequenininho. Desde que você está no bercinho, você já sabe fazer um monte de coisa. Não é isso? Por exemplo, você não sabe respirar? Sabe. Você sabe fazer cocô, sabe fazer pipi, sabe chorar. Tudo isso você sabe. Ninguém precisou ensinar. Quer dizer que você entende o que está se passando? Então, André, a perspectiva do fazer e do compreender, essas duas são completamente diferentes. E o universo inteiro das ciências se refere àquilo que nós podemos fazer e não àquilo que nós podemos compreender. Em algumas ciências, esta diferença é obscurecida pelo fato de que estas ciências não alcançaram ainda o nível de formalização como alcançou, por exemplo, a física quântica ou a relatividade geral. Então, por exemplo, a biologia não parece ter alcançado esse nível de formalização. Então, ela tem ainda alguma referência à realidade. Espero que jamais alcance esse nível de formalização, senão ela começará a suscitar os mesmos problemas que a física quântica e a relatividade geral suscitam, sem poder resolvê-los. Então, existem outras ciências que às vezes nos dão a explicação de algum processo real. A ciência da história, por exemplo. Nós podemos entender, por exemplo, como se produziu determinada crise econômica, tá certo? Ou por que que na batalha tal, o exército tal perdeu e o outro venceu. Tem várias coisas que nós podemos entender. Por quê? Porque a história não tem, o discurso histórico não tem o nível de formalização perfeito, tá certo? Aqui a ciência física, que a ciência física tem. Então, não se esqueça disso. Quanto mais perfeitamente formalizado está um discurso, tá certo? Mais ele se refere somente aos significados estabilizados e convencionais das palavras e menos ele tem ligação com a experiência em aberto, ou seja, com a experiência do mundo concreto real. Tá certo? Então, isso é a mesma coisa que dizer: quanto mais perfeita uma ciência, menos real ela é. E tanto mais ela vai precisar, tá certo, de exames filosóficos que restaurem algo da inteligibilidade que ela perdeu no processo de formalização. Esse é um problema que não tem solução, se vocês quiserem saber. Então, você pode fazer uma experiência muito simples. Você tente desenhar, por exemplo, se você gosta de desenho, tenta desenhar a sala onde você está. Só que é o seguinte, os traços que você vai fazer terão que ser cada vez mais regulares e estáveis, cada vez mais formalizados, cada vez mais fáceis de descrever matematicamente. Ou seja, você vai geometrizar tudo. Quanto mais formalizados estiverem os seus traços, menos parecidos eles serão com os objetos que você está desenhando. Essa é a experiência do cubismo. Geometriza tudo. E, né, você vai desenhar uma mulher, vai desenhar, sei lá, a sua mulher. Eu digo, mas sim, mas você faz um desenho cubista, isso é tudo geometrizado. Quando termina, você olha e fala, mas não se parece com ela absolutamente nada. Isso aqui se parece com um pinico. E, no entanto, se você for ver, a correspondência ponto por ponto entre os elementos geometrizados e o modelo inicial é perfeita. Ou seja, para cada elemento do objeto percebido, há o correspondente na sua representação geométrica. Então a coisa é matematicamente impecável. Então, esta experiência, vamos dizer que para os artistas, para quem quer que desenhe, tá certo? É uma experiência constantemente repetida, né? De essa tensão que existe entre, vamos dizer, a fidelidade ao objeto percebido e a necessidade de produzir uma forma no papel. A forma nunca corresponde inteiramente à experiência, porque o objeto percebido é sempre cheio de nuances, e mesmo que você tente fazer a coisa mais realista possível, você tenta ser um Velázquez e dar ali todas as nuances, os jogos de cores, de sombras, etc., etc., há um limite da representação, e você sabe, quando termina o limite da sua capacidade de representação, não terminou o limite da complexidade do objeto. Então, esta experiência deveria ensinar alguma coisa aos teóricos da ciência. E saber. Então, eles deveriam saber que o mundo se compõe eminentemente de entidades que não se resumem aos seus conceitos, que não se resumem àquilo que nós sabemos dela num momento dado, e que cada uma tem um círculo de latência ilimitado, e que é por isto mesmo que são reais. Então, no processo de abstração, nós separamos dos objetos, vamos dizer, a totalidade das impressões que eles nos transmitem, e lidamos somente com aquelas que nos interessam. Fazemos o possível para que este círculo daquilo que nos interessa corresponda àquilo que nós chamamos de essência do objeto. Mas nós nunca estamos seguros. Mesmo porque a um único objeto corresponde várias essências e não uma só. Então, a essência também aparece de acordo com o ponto de vista ou com o ângulo com que você olha o objeto e depende do interesse cognitivo com que você o encara. Então, por exemplo, se você está examinando um cachorro desde o ponto de vista da biologia, o que é a essência dele? É o lugar que ele ocupa dentro, vamos dizer, da escala das espécies animais. Mas, se o cachorro é o seu animal de estimação, o lado biológico já não é o principal para você. Mas ele está lá, evidentemente. Tá certo? Assim como o biólogo, o zoólogo que está estudando o cachorro, ele sabe que para alguém, aquele cachorro pode ser o bicho de estimação. E para o indivíduo que vende cachorros, que cria e vende cachorros, bom? Não é nem o aspecto biológico, zoológico, e nem o aspecto afetivo, é um terceiro aspecto. E para o indivíduo que foi mordido pelo cachorro na rua? E para o homem da carrocinha? E para o sujeito que faz a regulamentação sobre o licenciamento dos cachorros na cidade e tal? E assim por diante. Cada um desses está lidando com uma essência diferente. Todas as essências existem. E a entidade real chamada cachorro, ela condensa em si todas essas essências simultaneamente. E esta condensação das essências é o que Aristóteles chamava de substância. E, dizia ele, a substância só existe sob forma individual. Não há substância genérica. Pode haver essência genérica, evidentemente. Tá certo? E, ao mesmo tempo, ele dizia que a individualidade, enquanto tal, é inapreensível pela inteligência. Individuum est inefabile, diziam os escolásticos. Então, isso quer dizer que o tipo de entidade que contém, segundo Aristóteles, o máximo coeficiente de realidade é o que contém o menor coeficiente de apreensibilidade pela inteligência. E esta tensão em que nós vivemos entre a percepção do ente real, com toda a sua abertura, seu círculo de latência, e o impulso, vamos dizer, formalizador da inteligência, Este é o destino permanente da inteligência humana. Nós não podemos escapar disto. Nós não podemos nem ir para um lado e nem para o outro. Nós não podemos desistir do impulso formalizador e estabilizador da nossa razão, porque senão não conseguimos pensar nada. E também não podemos desistir, vamos dizer, da abertura e da ilimitação, e, por assim dizer, da nebulosidade do real. Bom, porque esse real é o único que nós temos, né? Então, se não podemos desistir nem de um nem do outro, nós sabemos que o nosso conhecimento ele é imperfeito porque ele se constitui de uma tensão entre dois polos. Hã? Ora, se ele constitui uma tensão entre dois polos, então você apagar um dos polos e forçar na direção do outro, não vai, por definição, não pode te dar mais conhecimento. Quando você insiste no lado da formalização, o que você está fazendo? Você está apagando o real e apostando somente no processo interior da inteligência, nas exigências interiores da própria razão. Então, para a razão, quanto mais formalização, mais fácil a operação, evidentemente. Se você formaliza tudo, você pode até botar um programa no computador e o computador pensa por si. Eu digo, bom, só que quanto mais formalizada a linguagem, menos próximo você estará da experiência real. E isso não tem solução. Só quem tem a solução disso é Deus. Quer dizer, Deus tem todas as categorias da razão, todos os princípios da lógica e o conhecimento de cada ente individualmente em todos os seus detalhes. Isso é acessível para nós? Não. Isso significa que o nosso conhecimento é falho? Também não. Significa apenas que ele é incompleto. Mas a exigência para que ele funcione é justamente você ter permanentemente a consciência dessa tensão, em vez de querer superá-la ou mediante o irracionalismo total. Você pode partir, vamos dizer, para a antiga escola séptica, dizer, não dá para saber nada, quod nihil situr, né? E desistir, e pronto. Ou você vai como Emil Cioran. Aliás, o meu querido amigo Fernando Clabin acabou de lançar no Brasil uma tradução do livro Nos Cumes do Desespero, do Emil Cioran, que é assim como exposição do ceticismo radical, assim, é uma obra-prima. Né? Então, ele diz coisas do seguinte tipo: para mim pouco importa que esse mundo não seja cognoscível, porque ele não merece mesmo ser conhecido. Mas olha que maravilha, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está raciocinando como se os princípios do ceticismo fossem universalmente válidos, coisa em que ele não acredita. Mas ele está raciocinando como? E levando esses princípios às suas últimas consequências. É um, como é que se diz? É uma obra literária, uma construção imaginativa, evidentemente. Ele não pode subscrever nada daquilo como tese filosófica e, de fato, não subscreve. E é por isso que pouca gente entende o Cioran. Porque ele diz o seguinte: quem me entende sabe que eu sou um palhaço. Bom, então eu entendo, porque eu já percebi. Eu não consigo ler o Cioran sem eu estourar de dar risada. Tem muita gente que acha que aquilo é trágico. Tá certo? Mas digo, mas eles não estão entendendo o espírito da coisa. Né? Aquilo ele está fazendo, vamos dizer, uma suposição, né? Levando os princípios, vamos levar os princípios do ceticismo até suas últimas consequências para ver o que dá, tá certo? E vamos escrever assim. Então, quer dizer, ele naquele momento ele veste a camiseta, ele faz um exercício stanislavskiano de pensar como se ele não acreditasse absolutamente nada nunca, o que na prática é impossível, mas no momento que ele está escrevendo ele pode fingir isso e naquele momento ele acredita nisso, Então, vamos dizer, indo para o lado, vamos dizer, da complexidade inabarcável, nós chegamos no Emil Cioran. E indo para o lado da formalização completa, nós chegamos na física quântica e na teoria relativista, né, as quais têm a peculiaridade de não poder ser compreendidas. Ou, pelo menos, não poder ser compreendida desde os seus próprios conceitos e requerer conceitos explicativos externos para que lhes infundam alguma inteligibilidade, como faz o professor Wolfgang Schmidt e como fizeram outros tantos que tentaram raciocinar em torno, próprio Werner Heisenberg, no livro de memórias dele, faz considerações filosóficas maravilhosas sobre teoria quântica e sobre a relatividade, mas usando conceitos que ele pegou de Platão, de Malebranche, não sei o quê, e que não pegou da teoria quântica nem da teoria da relatividade. Então, tem esses dois lados para os quais nós podemos tentar fugir. Vamos para a confusão total, né, seria o Bundalele universal do Senhor An, ou vamos para esse ideal absurdo, estúpido da escola analítica, que é a linguagem totalmente formalizada. Linguagem totalmente formalizada que vai esbarrar, tá certo, naquele pequeno problema do Kurt Gödel, né, que não pode haver um sistema dedutivo totalmente perfeito. Se não há um sistema dedutivo totalmente perfeito, então também não há linguagem totalmente formalizada. Então, isso é, vamos dizer, é esse imenso parêntese que eu acabei de fazer, ele não é totalmente indispensável, mas ele ajuda a entender o que eu estou dizendo aqui. Talvez eu o resuma e enxerte aqui, não sei. Newman, seguindo nisto a tradição das universidades medievais, divide os estudos em três níveis: as artes utilitárias, as artes liberais, que ele chama indiferentemente de filosofia ou ciência, e a religião cristã. Se o segundo nível não deve usurpar as prerrogativas do terceiro, também não deve rebaixar-se ao primeiro. O que, observo eu, aconteceria necessariamente se a filosofia se reduzisse à lógica e o aperfeiçoamento da mente à conquista da precisão conceitual, clareza e rigor lógico. Ou seja, se o aperfeiçoamento da mente consistisse nestes elementos que está exigindo aqui o Sr. Lemos, precisão conceitual, clareza e rigor lógico, ele iria no sentido da formalização a mais perfeita possível. E quanto mais ele se aproximasse da formalização, menos ele teria a ver com a realidade e mais se tornaria uma linguagem de manual de instruções, que não nos ensina nada a respeito do que é a realidade, não tem nenhuma força explicativa, mas pode nos ensinar a fazer uma coisa ou outra. Então, se transformaria o quê? Numa linguagem da técnica, ou seja, das artes utilitárias. E é isso realmente o que acontece. Outro dia mesmo, eu estava lendo um artigo de um eminente físico, Brian Ridley, é um bambambam aí da teoria dos semicondutores e é, no mínimo, um membro da Royal Society, que é alguém com quem a gente não discute facilmente. E ele descreve um panorama aterrador da física contemporânea. O que ele diz é o seguinte: nós não estamos entendendo absolutamente nada. Nós estamos completamente perdidos. Né? E ele contrasta isso com a afirmação do Lord Kelvin, feita no ano 1900. Lord Kelvin disse: olha, tirando uns dois probleminhas, a física está completa. Logo depois veio a teoria da relatividade, veio a física quântica, né, e estourou com tudo. E, bom, daí o Ridley diz: mas como o mundo seria mais feliz se as pessoas tivessem acreditado no Lord Kelvin, né? Então, ele diz: não existiria telefones celulares, não haveria bomba atômica, não haveria mais isso, mais isso, mais isso. Ele diz: bom, mas existiria televisão, porque a física da época já era suficiente para fazer a televisão. Como se vê, nada é perfeito. Então, eu traduzi já este artigo e vou ver se a turma da Salisbury Review me autoriza a publicar no Mídia Sem Máscara, porque é muito interessante, muito interessante. Então, um dos grandes físicos da atualidade confessando que ele não está entendendo nada. Então, é claro que muitos não confessam isso, tá certo? Eles fingem que estão entendendo. Mas quando tentam dar explicações, das duas uma: ou são explicações que não explicam nada, ou são explicações que, quando explicam algo, apelam a conceitos que não são da teoria que está sendo explicada, como acontece com o Wolfgang Schmidt. Né? Então, isso quer dizer que se a filosofia se reduzisse à lógica, ela se transformaria num instrumento técnico e cairia, então, no campo das artes utilitárias. Se a filosofia não assegura a salvação da alma, isso não significa que ela seja moralmente inócua ou que a única qualidade requerida na sua prática seja, como pretende o Sr. Lemos, deformando nisso monstruosamente o pensamento de Newman, o amor aos estudos. Ele diz, não, a filosofia não tem nada a ver com a moral. A moral apenas, vamos dizer, a questão de ética prática ou de autoajuda. Isso não tem nada a ver com a filosofia séria, que, segundo ele, é a filosofia científica. Então, ele diz, não há outra qualidade moral que seja requerida para isso, senão o amor aos estudos, o desejo de conhecimento. Não? O amor aos estudos, sem o correspondente amor à verdade, é um convite àquele pedantismo, àquela presunção acadêmica que Newman condena com tanta veemência, e da qual as lições do Sr. Lemos fornecem uma amostra indisfarçável. Pior ainda, seria reduzir o amor à verdade a um simples conjunto de precauções lógico-técnicas, omitindo que a sua conquista é uma luta constante de toda a alma, envolvendo sentimentos, hábitos, valores e, acima de tudo, o esforço de autoconhecimento, sem o qual a verdade se torna uma fórmula oca, pronta para ser repetida no palco universitário ou numa tela de computador, sem nenhum ato de consciência correspondente. Se, neste como em outros assuntos, pensar corretamente é pensar como Aristóteles, cabe lembrar que, segundo Stagirita, a verdade não está nas proposições e sim no juízo. O que é a proposição? É uma afirmação, é uma sentença. Então, a verdade não está nas proposições e sim no juízo, no ato interior da inteligência humana que as aprova ou desaprova. Então, é só... Isso quer dizer que não existe uma sentença verdadeira. Uma sentença não pode ser verdadeira em si mesma. A sentença é apenas um conjunto de sons ou conjunto de grafismos. Verdadeira é verdadeira, a verdade aparece no juízo, isso é, no ato da consciência humana que diz sim ou não. E dizer sim ou não não corresponde a simplesmente um signo de veracidade ou falsidade assinalado num papel, como tabelinha de proposições verdadeiras, proposições falsas. Esse signo é apenas a expressão externa, posterior, de um ato de consciência já praticado, já realizado. Então, isso quer dizer, a verdade só existe no juízo, isso é, no ato da consciência que aprova ou desaprova uma proposição. E só existe naquele momento. Ou seja, a verdade supõe a existência de uma inteligência humana individual, real, concreta, que num certo momento percebe alguma coisa e dá ou nega o seu assentimento a essa coisa. Então, isso se aplica até mesmo às palavras de Deus, meu filho. Se disser a Bíblia é verdadeira, eu falo, não, meu filho. A verdade da Bíblia aparece no instante em que você lê, entende e diz sim ou não. Só aí que aparece a verdade. Fora disso, a Bíblia é um papel impresso. Você está entendendo? E as próprias sentenças de nosso Senhor Jesus Cristo, elas são verdadeiras, depende de como você as entende. Qualquer sentido que você atribua a elas é verdadeiro? Quando, por exemplo, Cristo diz, meu reino é deste mundo. Ah, então você vai mandar lá e deixa nós fazer a bagunça que quiser aqui. Nós podemos matar, roubar, etc. Você pode entender assim, não pode? Isso é verdadeiro? Não, porque não foi isso que ele quis dizer. Quer dizer, a sentença se torna verdadeira, não há proposição, a sentença que é verdadeira. É o juízo. Então... esse ato só pode ser efetivado por um ser humano real, Tudo que a técnica lógica pode fazer é simbolizá-lo no papel ou no HD por um signo negativo ou positivo. Mas adianta isso ou não, porque você, o signo negativo ou positivo você também, ele é apenas uma outra proposição que você vai ter que entender também. Se é indiscutível que a filosofia não fornece nem deve prometer a salvação da alma, menos convencer, e vocês sabem perfeitamente que a última coisa que eu prometo aqui é a salvação das vossas almas, né? Eu mesmo hoje estava explicando aqui experimentos imaginários que são absolutamente necessários para a ampliação e aprofundamento do seu conhecimento e que podem trazer para você um risco psicológico e moral gravíssimo. Eu já arrisquei a minha sanidade mental, a salvação da minha alma, mil vezes na busca do conhecimento, né? Eu digo, olha, se Deus nesse instante me pegar aqui com a boca na botija, pensando tudo errado, querendo a coisa falsa, tá certo? E sendo psicologicamente cúmplice do mal, ele há de me perdoar, porque eu fiz isso no curso de um experimento psicológico para chegar à verdade, né? E como a verdade é o próprio Deus, então a busca da verdade é uma expressão clara do amor a Deus. Então espero que ele, em nome das finalidades, me perdoe o uso dos meios. Então, mas que eu não estou prometendo a salvação, não. Espero que todo mundo se salve, mas não posso prometer nada a vocês. Aliás, quem pode prometer? Quem promete a salvação da alma é só nosso Senhor Jesus Cristo, é? Mais ninguém. Nem mesmo a igreja promete, é? É promete condicionalmente. A igreja pode te ajudar a chegar à salvação da alma, ela existe para isso, mas ela não pode prometer. Se indiscutível que a filosofia não fornece nem deve prometer a salvação da alma, né, que é o caso de dizer, ó raios, quem é que não sabe, né, menos convincente é a argumentação do cardeal contra os poderes consoladores da meditação filosófica nos instantes de perigo e sofrimento. Em primeiro lugar, ela faz caso omisso do precedente histórico de Boécio, que, condenado à morte, encontra na prisão a consolazione filosofia, a consolação da filosofia. Em segundo lugar, passa, sem a menor justificativa, ao largo do procedimento heróico de Sócrates diante do tribunal que o condenou. Já veremos o que o sublime senhor Lemos tem a dizer a respeito. Em terceiro, omite que a síntese escolástica de fé e razão implica, quase que por necessidade intrínseca, o apelo auxiliar à razão como reforço da fé nos momentos difíceis da vida. Ora, se os momentos difíceis não abalassem a sua fé, não é mínimo que seja, não seriam tão difíceis assim. Hã? Então, isso quer dizer que no momento em que as coisas se tornam tão deprimentes ou ameaçadoras que abalam a sua fé, a quem você apela? À razão, para restaurar a sua fé. E isso é necessário à própria dinâmica da fé. Tá certo? Então, se você dissesse, olha, a meditação filosófica não tem poder consolador nenhum, então você não teria que recorrer a ela nessas horas. O exemplo a que Newman recorre, o filósofo de Rasselas, é ainda mais desastroso. Em primeiro lugar, por ser fictício, aquele filósofo não existe. Em segundo lugar, por presumir que o pranto diante de uma filha morta seja um vício redimitório, um argumento fulminante contra as crenças de um pai sofredor. Se assim fosse, as lágrimas da Virgem Santíssima ante o cadáver de Nosso Senhor Jesus Cristo teriam dado cabo do cristianismo de uma vez para sempre. Né? Todo mundo vê a mulher chorando e diz, ah, mas ela não sabe que o filho dela é o Logos encarnado, que ele vai reinar para sempre, que ele vai ressuscitar. Por que está chorando? Se ela está chorando, então é porque o negócio é falso. Ou então, pelo menos a fé dela é falsa. É isso. Deve ter tido gente que pensou exatamente isso. Né? Pois o próprio Jesus Cristo não diz, você não é o Filho de Deus, então salve-se a você mesmo. Pule fora dessa cruz. Não é isso? Quer dizer, então, teria dado o cabo do cristianismo de uma vez para sempre. E caso não chegassem a fazê-lo da maneira mais convincente, a debandada dos apóstolos, o grito de desespero do filho abandonado no alto da cruz e as três defecções de Pedro antes do galo cantar completariam o serviço para Voltaire nenhum botar defeito. Ou seja, se a fraqueza humana, tá certo, diante de uma situação atemorizante, deprimente, terrível, prova algo contra as crenças da pessoa, então está aqui um monte de provas contra o cristianismo dados já na origem do cristianismo. As lágrimas de Nosso Senhor Jesus Cristo, o grito de Jesus no alto da cruz, tá certo? Os apóstolos fugindo, apavorados com medo, dando um exemplo de covardia extraordinário, tá certo? E Pedro negando três vezes, já pronto, já começou esculhambado. Então, o que o cardeal Newman diz desse filósofo se aplica muito mais, tá certo? Eloquentemente ao próprio cristianismo. Então, eu digo, olha, sem dúvida, estes parágrafos que o Júlio Lemos escolheu são algumas das argumentações mais fracas que um grande espírito já produziu. Porque o Newman é um grande espírito, sem dúvida, né? E não é só um grande pensador, um grande educador, mas e um grande historiador da igreja, mas é, ele foi beatificado, é um beato, né? Então, não podemos jamais negar a grandeza de Newman, mas olha, neste pedaço aqui, ó, só desculpe, mas isso aqui é um vexame, né? Não se escreve essas coisas. Isso aí é, como diz, dá a cara a tapa, né? Nenhum exemplo de fraqueza humana depõe jamais contra a dignidade de uma crença religiosa ou filosófica, nem atenua o valor da mensagem que aparenta desmentir. Reconhece-o o próprio Sr. Lemos, ao afirmar que, aspas, se um filósofo entende mais de ética tomista do que São Filipe Neri e privadamente age como um irresponsável, a culpa não será da ética filosófica, mas dele, fecha aspas. Infelizmente, o nosso professor de rigor lógico, após admitir essa obviedade, ainda imagina dizer algo de substantivo contra a filosofia como modo de vida, ao alegar que, aspas, é muito comum que o moralismo filosófico ande de mãos dadas com a perversão privada, fecha aspas. Digo, uai, mas espera aí, se o sujeito entende ética atomista, mas agiu como irresponsável, como um ladrão, como um mulherengo, qualquer coisa assim, a culpa não é da ética filosófica e sim dele, uai, o mesmo raciocínio se aplica ao que é o moralismo filosófico. Hã? Se o sujeito prega a moral filosófica, mas ele está cheio de vício privado, a culpa não é da moral filosófica, é dele. Uai. Hã? E, veja, bom, à luz daquilo mesmo que ele diz na frase anterior, a resposta cabal a essa observação é, e daí? Hã? Então, mais ainda, entre a moral que o indivíduo adota, prega, etc., etc., e a sua conduta privada, as relações não são assim tão simplórias quanto se imagina no Brasil. Porque no Brasil a pessoa sempre imagina que todo mundo pode ser um bloco de coerência. Tá certo? Quer dizer, o sujeito, ele tem que agir de acordo com aquilo que ele prega. Eu digo, sim, mas, já dizia Santo Tomás de Aquino, entre a regra geral e a situação concreta, a distância é imensurável. Porque as regras gerais são gerais. E as situações são concretas e particulares. Jamais podemos ser enquadradas automaticamente dentro da regra geral. Se introduz o problema da ambiguidade, da dificuldade, da obscuridade, da clareza, da toda a ambiguidade, né, das situações humanas. E, mais ainda, o problema do conflito de deveres, onde você tem que optar não entre um acerto e um erro, mas entre dois deveres que são incompatíveis. Não é fácil resolver essas coisas, né? Então, qualquer que seja a conduta do indivíduo, ela em si mesma nada diz quanto que ele está ensinando. Porém, existe um caso em que depõe sim. Então, vamos lá. Já expliquei mil vezes, pensando nisto, como Aristóteles, que o argumentum ad hominem, argumentum ad hominem é você alegar a má qualidade do sujeito, a má conduta dele contra algo que ele está dizendo. É como Max Scheler. Ah, você nos apresenta essa filosofia bonita, mas você só pensa em mulher o tempo todo. Né? Isso é um argumentum ad hominem. Já expliquei mil vezes que o argumentum ad hominem só tem validade cognitiva quando é também e inseparavelmente um exemplum in contrarium, o desmentido factual de uma generalização anterior. Se você faz uma generalização qualquer, abrangendo a totalidade dos seres, tá certo? Compreendidos na sua definição, então basta citar um fato em contrário para que a generalização seja impugnada. Então, como, por exemplo, quando Hobbes, após proclamar que os seres humanos só agem por desejo de poder, professa escrever o Leviatã para o puro bem da humanidade sofredora, sem nenhuma ambição pessoal. Ou seja, se todos os homens só agem por ambição de poder, então, se você está escrevendo o Leviatã, também tem que ser por ambição de poder. Não é isso? Mas não. Ele não está postulando poder nenhum, ele está simplesmente escrevendo um livro para ajudar os outros, porque ele estava vendo a situação, vamos dizer, das guerras religiosas, estava matando gente para caramba, ele queria acalmar aquilo, então ele agiu com um impulso de bondade. Eu digo, ah, meu filho, então você é uma exceção à regra, vamos dizer, do homo homini lupus que você tinha afirmado como se fosse uma regra universalmente válida. Então, isso é um argumento ad hominem, mas não é um puro argumento ad hominem, é um exemplum in contrarium. Ou quando Maquiavel, ensinando que o príncipe deve matar seus colaboradores tão logo chegue ao poder, se omite de incluir nisso o principal dos colaboradores, o autor do plano, isto é, ele próprio. Não é isso? Então, ora, quem pode ser um colaborador mais íntimo do que aquele que inventou o plano e sabe todos os detalhes do plano? Hã? Quer dizer, é aquele negócio, eu sei quem você é e vi o que você fez. Então, você é que tem, é o primeiro que tem que morrer. Tá certo? E Maquiavel escreve o príncipe na mão e oferece o príncipe para candidatos a tiranos na maior inocência, imaginando que em vez de matá-lo para queimar o arquivo, eles vão até lhe dar um emprego. Hã? Então, significa o seguinte. Ou você não entende realmente a mecânica do poder, e a sua teoria, portanto, está errada, tá certo? Ou, simplesmente, as coisas não são do jeito que você diz. Então, o próprio Maquiavel funciona como um exemplo in contrarium que desmente a generalização que ele estava fazendo. Estão entendendo como é que funciona isso? Então, porque muitas vezes alguns imbecis vieram me dizer, ah, o Olavo usa argumento ad hominem e tal. Como tu é burro, meu filho? Eu uso o argumento ad hominem quando ele é um exemplo in contrarium. Né? Então, por exemplo, quando aqui o Lemos vem nos dar lições, vem com a palmatória, exigindo rigor lógico, e em seguida ele mostra que ele não tem rigor lógico nenhum, então o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não estou dizendo que o rigor lógico seja ruim, mas estou dizendo que ele não sabe do que ele está falando. E que, portanto, não podemos aceitar a lição dele nos termos que ele está nos colocando. Então, isso não é argumentum ad hominem, isto é exemplum in contrarium. Ou ainda quando o burguês Karl Marx, afirmando que só os proletários podem ter uma visão objetiva da história, passa a nos oferecer algo que ele jura ser a primeira visão objetiva da história. Digo, meu filho, se essa visão é objetiva, então não é um burguês que pode ter chegado a ela. E se um burguês pode chegar a uma visão objetiva da história, então não são só os proletários que podem chegar. Isso não é argumento ad hominem. Eu não estou cobrando incoerência. Eu não estou acusando o cara de ser hipócrita. Tanto quando eu fiz a teoria da paralaxe cognitiva, eu expliquei, a paralaxe cognitiva não é hipocrisia. O sujeito, para ser hipócrita, ele tem de saber a verdade. Não é isso? Então, se ele sabe a verdade, mas ele a camufla por baixo de uma hipocrisia, então isso quer dizer que a teoria verdadeira pode ser descoberta escavando-se por baixo da sua hipocrisia. É? Mas se o indivíduo está completamente enganado, se ele está fora do mundo, Ele está no mundo da lua. Então não adianta escavar aquilo, porque para o bar da loucura só vai encontrar mais loucura. Então, eu disse que a parlaxe cognitiva é um deslocamento do eixo entre a construção teórica, entre o eixo da construção teórica e o eixo da experiência real. Ora, se o indivíduo está tendo a experiência real aqui, mas ele constrói a coisa ou num nível, ou para cima, ou para baixo, ou para os lados, então significa o seguinte, o que ele está dizendo não tem nada a ver com a sua experiência real. Então não dá para saber a que experiência ele está se referindo. Então não dá nem para saber se é verdadeiro ou falso. Aquilo ali é só para criar problema para o coitado leitor, você está entendendo? Então, fora desses casos, o argumento ad hominem só vale, ou esses casos o sujeito está ilustrando esta expressão francesa que eu usei como epígrafe, né? Quer dizer, vocês entenderam? Todo mundo entendeu a frase? Vocês aí entenderam? Vamos ver, anota aí no chat. Então, isso aí é um problema, vamos dizer, de paralaxe gastrointestinal. Esse é um correspondente espacial e biológico da paralaxe cognitiva. Mesmo fora desses casos, o argumento ad hominem só vale como truque sujo, ou no melhor dos casos, como vaga sugestão de uma possibilidade a ser investigada. Quer dizer, se o sujeito me veio com uma teoria aparentemente certa, bonitão, mas eu sei que ele é um charlatão, ladrão, que ele está na lista do mensalão, etc, etc. Bom, isso não significa o que ele está dizendo é falso, é mentira. Mas pode me dar uma sugestão de que eu deveria investigar a coisa um pouco mais. Só isso é o máximo. Né? Mesmo que todos os moralistas do mundo fossem imoralistas na prática, isso em nada deporia contra a dignidade ou a necessidade da moral, sem mesmo levar em conta a possibilidade de que as denúncias de imoralismo sejam obras de intrigantes mal-intencionados. Nesse sentido, a observação de Newman, de que muitos filósofos foram ridicularizados como Hipócrates, entre os quais o próprio Sócrates, na peça As Nuvens, de Aristófanes, é o protótipo mesmo do argumento suicida, que se rebela contra o próprio argumentador. Já que a literatura satírica voltada à denúncia da hipocrisia religiosa, desde os Carmina Burana a Rabelais, de Boccaccio a Molière, de Diderot e Stendhal a Alessandro Manzoni e de Cervantes a James Joyce, sem contar os papas atirados ao inferno de Dante, transcende infinitamente em volume, qualidade e importância histórica tudo o que os gozadores de todos os tempos escreveram contra os filósofos. Ou seja, se ser objeto de gozação como hipócrita depõe contra as suas crenças, bom, os religiosos foram muito mais acusados de hipócritas do que os filósofos. E não só foram mais acusados, como foram acusados de maneira muito mais intelectualmente respeitável. Porque essas obras que eu estou me referindo são obras-primas da literatura universal. Né? Então, bom, As Nuvens é uma bela obra, e Rasselas também é uma bela obra, mas não é o Inferno de Dante. Não é Os Noivos do Alessandro Manzoni, que tem como principal personagem o Dom Abbondio, já é um primor de hipocrisia, tá certo? E, embora Manzoni fosse muito católico, né? Então, vamos dizer, fazer gozação da hipocrisia religiosa é uma das principais ocupações dos autores cristãos, dos próprios autores cristãos. Quer dizer, não é de fora que vem a crítica. E mais ainda, quando vem de fora, quando vem dos ateus ou de deístas, de maçons, etc, etc. Muitas vezes a crítica é acertada, né? Porque Voltaire fez uma gozação com o Dom João, rei de Portugal. Dom João era tão carola que ele gastava quase todo o orçamento do Estado fazendo igreja, dando dinheiro para os conventos. Né? E assim, 10% da população de Portugal era do clero. É? É certo? Isso custava um dinheirão maluco. Né? E Voltaire fez uma gozação, mas esse sujeito é tão carola que quando ele quer um amante, ele arruma uma freira. Era uma piada, mas depois a piada se confirmou. Era exatamente assim. Ele tinha não uma, mas duas freiras. E uma delas foi amante dele durante 20 anos. Né? Então falou, o cara Voltaire, não sei vergonha, tá? Mas no caso ele acertou. Tá certo? E nós não podemos rejeitar a verdade só porque ela veio de um sem vergonha. Então, se ser objeto de chacota como hipócrita, né, depusesse contra as suas crenças, então o cristianismo estaria liquidado. Né? Sem contar o fato de que ninguém no mundo foi e é ainda mais alvo de chacota do que o próprio Cristo. Pois esse mês não estão fazendo, o pessoal gay não está fazendo, né, o concurso do Jesus Cristo mais sensual. Estão fazendo agora mesmo na nossa cara. Hã? Então, assim, vamos, faz a lista. Olha, Sócrates foi objeto de gozação. Fala, para cada gozação que tem de Sócrates, tem 1 milhão de Jesus Cristo. Então, quer dizer, como é que o Newman escreve uma coisa dessa? Quer dizer, ele não percebeu que isso era um argumento suicida. É como se, sei lá, um judeu no terceiro Reich fizesse um discurso pró-nazista. É coisa de maluco, entendeu? Bom, mas todo escritor tem esses momentos de fraqueza, né? Todo grande escritor tem esse momento de fraqueza. Um ponto que Newman não consegue esclarecer é o da relação exata que há entre a formação do gentil homem e a educação para a fé cristã. Nós já vimos que a fé cristã é uma coisa, é a educação para a salvação, e a educação liberal ou filosófica é para a formação do gentil homem, que ela infunde algumas qualidades morais, mas essas qualidades não são nem garantia de santidade, nem muito menos dando garantia à salvação. Então, qual é exatamente a... Mas ela, se não podemos dizer, essa, a educação liberal então, não é moralmente inócua ou moralmente neutra, como pretende o Júlio Lemos, mas ela também não é a educação cristã. Então, o que, que ela é? Qual é exatamente a fronteira entre uma coisa e outra? Onde termina uma coisa, onde termina a outra? Então, esse é um problema que o Newman não consegue esclarecer e nós já vamos ver por que, que ele não consegue. Então, é o problema da relação exata entre a formação do gentil homem e a educação para a fé cristã. Dizer que a primeira não basta para produzir a segunda é mais próprio do conselheiro Acácio do que de alguém que deseja elucidar o problema. Que, no entanto, toda educação liberal seja inútil na catequese da gente simples, do povão, coisa que o próprio Newman não afirma, já é algo de bastante duvidoso. Como se vê pelo fato de que os primeiros esforços de alfabetização universal partiram da igreja mesma no tempo de Carlos Magno. Naquele tempo houve um monge chamado Alcuino, que era o grande o encarregado da educação, tá certo? No Império de Carlos Magno, e ele lançou o primeiro projeto de educação universal, alfabetização universal do mundo. Não é da cristandade, do mundo inteiro. Nenhuma nação, nenhuma cultura, nenhum império tentou jamais alfabetizar todo mundo. Foi no Ocidente cristão que se tentou pela primeira vez. Ali falhou, porque depois que Carlos Magno morreu, o império se desmembrou, virou tudo bagunça. Mas com o tempo a igreja fez muitos esforços de alfabetizar todo mundo. Durante mais de 1000 anos foi a igreja a única força alfabetizadora no mundo. E ainda tem cara cretino que... Não, a igreja não deixava as pessoas aprender, etc. Aí não vamos nem discutir essa parte. Que é. Então, e de que as artes mecânicas, praticadas com afinco, terminarão por despertar na inteligência alguma curiosidade de ordem científica ou filosófica que elas mesmas não podem por si satisfazer. Ora, nada ilustra melhor isso do que a história das matemáticas. Que você já tinha técnicas matemáticas milenares desenvolvidas para fins utilitários e que terminaram por suscitar problemas de ordem teórica. O sujeito começa a fazer pergunta. Ah, eu sei que funciona assim, mas por que, que funciona assim? Tá certo? Então, nada impede que o praticante de uma arte mecânica acabe, né, fazendo perguntas e, portanto, precisando de uma explicação que a própria arte mecânica não pode lhe fornecer. Isso é quase que necessariamente assim. Todo mundo, no seu processo de aprendizado, primeiro aprende a fazer algumas coisas e muitos anos depois é que vai perguntar pelo fundamento daquilo, né? Então, isso quer dizer, as perguntas filosóficas podem surgir na cabeça de qualquer um. Não está dito que somente certas categorias de pessoas sejam capazes de especulação filosófica. A própria educação medieval prova isso, porque os mosteiros e as escolas catedrais eram o elemento democratizante e equalizante numa sociedade altamente hierárquica. Ou seja, havia os vários estamentos, várias castas, tá certo? Com funções separadas. Mas podia acontecer que um sujeito nascesse numa casta com os talentos da outra. E daí o que acontecia? Ele ia para as escolas, tá certo? Onde se integrava no clero, que é o clero era composto de todas as classes sociais. Então, isso era uma casta da não casta. Então, você tinha a divisão, vamos dizer, você tinha a nobreza e você tinha os braçais, tá certo? E você tinha o clero. O clero não era nem nobreza nem braçal, era onde se misturava tudo, tá certo? Então, quer dizer, qual é exatamente a relação entre a formação do gentil homem pela filosofia e a formação da alma cristã? Tá certo? E, bom, nós vamos partir, então, da hipótese mais extrema. O indivíduo que possa adquirir a formação cristã sem adquirir nada da formação liberal, da educação liberal. Então, seria o caso do braçal. O braçal está dispensado da educação liberal, ele não precisa saber filosofia, nem gramática, nem coisa nenhuma, mas ele tem que conhecer os princípios da religião cristã. Porém, ele pode ser totalmente dispensado da educação liberal? Ele pode ficar sem educação liberal nenhuma? Não, não pode. Alguma ele vai ter que ter. Então, vamos supor, o rudimento mais elementar da educação liberal. Você ouve a missa em latim, você vai ter que entender as palavras. Este pouquinho você ia ter que saber. Então, totalmente privado da educação liberal, ninguém poderia ficar. Mas, então, não é uma questão de substância, não é uma fronteira absoluta, mas é uma questão de grau. E muito bem. Mas e a formação religiosa do erudito, do professor, do sacerdote e do monge? Será a educação preliminar da alma nas virtudes mundanas do gentil homem uma etapa dispensável ou então nada mais que um adestramento técnico sem nenhum peso moral em si mesmo? Ou seja, na formação do sacerdote, do monge, do professor, etc., etc., qual é exatamente a função dessas artes liberais? Você pode saltar por cima desta etapa? Não pode, porque senão ele não vai ter os instrumentos. Mas esta etapa visa dar a ele somente instrumentos intelectuais? O próprio Newman já disse que não. Ela tem que dar um rudimento, uma primeira elaboração, né, da consciência moral. Ou seja, fazer do jeito um gentil homem, com aquelas qualidades que ele diz, ter um gosto refinado, um temperamento equilibrado, uma alma equânime, tá certo? Uma conduta nobre e assim por diante. Então, será a educação preliminar da alma uma etapa dispensável ou nada mais que um adestramento técnico, sem nenhum peso moral? A história responde decididamente que não. Newman inspira-se no exemplo da universidade medieval do século XIII como o nec plus ultra em matéria de educação. Mas hoje sabemos, e na época ele não poderia saber, pois só a historiografia posterior o revelou, que aquela instituição, longe de representar o cume da educação na Idade Média, não constituiu senão a cristalização tardia, institucionalizada, mais formalizada e menos vigorosa, daquilo que se ensinava nas chamadas escolas catedrais dos séculos X a XII. E o que nesta se ensinava eram precisamente as qualidades do gentil homem. Um intelecto cultivado, um gosto delicado, uma mente cândida, equitativa e desapaixonada, uma conduta nobre e cortês, como preparatórias à aquisição das virtudes cristãs. Ora, você veja, eu não sei quem que observou, foi algum filósofo católico, eu não lembro quem é. Ele disse, por que que Deus não mandou nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo, para a Abissínia, ou para o Paraguai, tá certo, ou para o Brasil, e mandou logo para o Império Romano? Né? É porque o Império Romano tinha alcançado um cume de perfeição humana. Era a sociedade mais ordenada, mais civilizada e mais controlada que existia na ocasião. Então, tendo chegado naquele cume, então, vem, né, a mensagem divina que o transfigura. Tá certo? Exatamente como Moisés, para receber as tábuas da lei, aonde ele foi? Né? Ele foi num pântano, num vale, num buraco? Não, ele foi no alto da montanha, meu Deus do céu. Né? Então, universalmente, o alto da montanha é o símbolo do ponto onde cessa o mundo terrestre e começa o mundo celeste, quer dizer, o ponto de encontro. Então, Roma era exatamente esse cume. Então, mutatis mutandis, tá certo? A aquisição das virtudes cristãs pelo monge, pelo professor, etc., etc., é algo que exige uma preparação anterior, uma certa perfeição mundana, que são as virtudes do gente e do homem. Que são, meus filhos, as virtudes que eu estou tentando ensinar para vocês aqui. Que é, vamos dizer, o amor à verdade, você ser equânime, você buscar a verdade e a justiça, você aprender a raciocinar como os outros, a se colocar na posição dos outros, né? Como se diz aqui nos Estados Unidos, andar no sapato dele. Não é isso? Não só hipoteticamente, mas com toda a sinceridade, eu fiz isso muitas vezes na minha vida. É? Assim, eu desistia das minhas próprias preferências, dos meus próprios sentimentos, para sentir como um outro. E eu levei isso muito a sério. E, como disse o método Stanislavski, me ajudou muito nisso. É? É claro que fazendo isso, eu também, de certo modo, me contaminava. No mal, no erro, no pecado que existia nessas pessoas, falam, mas, meu filho, se você não suja as mãozinhas ou não assume risco, como é que você vai aprender? Então, assim como, por exemplo, né, um médico não pode, sei lá, cuidar de tuberculosos, leprosos, aidéticos, etc., sem ele correr o risco da contaminação, existe também a contaminação psicológica. Tá certo? Então, isto, entendeu? Contaminação psicológica, é um risco, mas ela faz parte da aquisição da mente equânime. Porque muita gente pensa que a equanimidade é você ser neutro, é você ficar acima, ou au-dessus de la mêlée, como diz o francês, ficar acima da confusão. Mas se você ficar acima da confusão, você não entende nada. Não é isso? Então, traz de contra você se meter na confusão, mas você se meter, vamos dizer, com uma intenção pura, uma intenção verdadeira, de maneira que mesmo que você se suje dali, você sai e Deus te limpa, tá entendendo? Então, eu não posso, um dia eu vou contar para vocês, o risco psicológico a que eu me expus no tempo que estava na militância esquerdista, no tempo que estava fazendo uma psicanálise atrás da outra, tá certo? No tempo que me envolvi com a turma da Nova Era, hippies, etc., no tempo que eu me envolvi com as taricas, o esoterismo, exame, tudo isto, meu filho, o ocultismo, né? Uai, por que eu posso falar dessas coisas e compreendê-las? É? Porque eu estive lá, eu me arrisquei, tá certo? Então, é curioso que eu nunca entrava em nada com o espírito do crente. Então, mas entrava de coração. Ou seja, eu vou fazer total abstração da possibilidade de se tratar de uma empulhação. Eu vou agir como se tudo isso fosse mortalmente sério, sincero, tá certo? Não posso dizer que seja verdadeiro, isso eu não sei ainda. Mas eu não vou maliciar nada. Então, muitas vezes isso me colocou num período de desequilíbrio. Mas era, como dizer, um desequilíbrio controlado. Você vê, um desses experimentos, esses experimentos também eles se neutralizam uns aos outros. Quando passei por uma escola Gurdjieffiana, eles tinham uma prática que eles chamavam o eu observador. Depois, mais tarde, eu vi que a teoria do eu observador estava muito furada, mas eu a pratiquei durante um tempo. O eu observador significa o seguinte, você destaca uma parte de você que o que quer que você esteja fazendo, o que quer que você esteja sentindo, pensando, imaginando, etc., etc., ela vai simplesmente registrar o que você está fazendo. Não vai julgar, não vai tomar decisão, vai simplesmente anotar e registrar a consciência que você tem daquilo. Mais tarde eu vi que não é bem assim. Mas, ora, esta prática me ajudou muito em outras circunstâncias, inclusive na própria escola Gurdjieff, porque eu estou na escola Gurdjieff, participando de tudo, ouvindo os caras dizer faça isso, faça aquilo, e eu tenho um pedaço lá que é o eu observador, o qual não se compromete no que eu mesmo estou fazendo. E ele, então, representa um porto seguro para o qual eu posso voltar e dizer, bom, está na hora de cair fora disso. Tá certo? Então, do mesmo modo como coisas que eu aprendi no tempo de militância esquerdista me ajudaram ali, uma mão lava a outra. Então, por que, vamos dizer, que esses meios, por exemplo, conservadores, liberais, tal, são tão ingênuos com relação a comunismo, nova ordem mundial, islã, etc., etc.? Porque eles nunca quiseram sujar suas mãozinhas. São pessoas que se converteram ao bem e à verdade quando tinham 15 anos, né, e estão lá instaladas até hoje. Então eles acham que sabem. Né? Eu digo, você não sabe nada, meu filho, porque você se acha superior aos outros. Então você descobriu, você leu lá o von Mises, fala, aqui está a verdade. Ou você entrou para a Igreja Católica e disse, aqui está a verdade. Pronto, você não precisa saber mais nada. Tudo daí para dentro você vai estudar de cima. E se você estuda de cima, filho, você não entende por que, que as pessoas estão metidas lá. No máximo você vai achar que os caras são uns imbecis. Tá certo? Quando na realidade o único imbecil está sendo você mesmo. A tendência, vamos dizer, de um homem inteligente é achar que todo mundo é inteligente. E a tendência do imbecil é achar que todo mundo é imbecil. Eu só proclamo que o sujeito é imbecil depois de eu tê-lo tratado como pessoa inteligente e ele mesmo me provar muitas vezes. Né? Eu digo, eu quero ver você como um cara inteligente, mas você não me deixa desgraçado. Né? Então daí eu chego à conclusão, é de fato, é um imbecil mesmo, mas não foi eu que disse, foi ele mesmo. Né? Então, isto aqui, é, vamos dizer, dá uma ideia de um conceito operativo, operante, que nós podemos ter hoje, do que é a equanimidade, que é uma dessas virtudes aqui. Esta equanimidade eu realmente gostaria de desenvolver em vocês. Né? Então, vamos lá. As qualidades do gentil homem, como preparatórias à aquisição das virtudes cristãs, no mesmo sentido em que Clemente de Alexandria proclamara ser a filosofia o pedagogo que conduz ao Cristo. Agora, peraí, conduzir ao Cristo é uma coisa, conduzir à Igreja Católica é outra, né? Por quê? Você pode, se assiste umas aulas do Olavo, daí você vai correndo para a Igreja Católica, né? E daí o padre vai dizer um monte de besteira, e você vai aceitar, porque agora você está na Igreja Católica e você resolveu o problema. Eu digo, as coisas realmente não são assim, meu filho. Se você entrou na Igreja Católica, fala, ah, bom, aí que o negócio vai complicar. Por quê? As pessoas entram na Igreja Católica e dizem, agora estou dentro da barca de Pedro, estou a salvo, estou seguro, estou aqui, né? Saí do mundo da confusão e das trevas, né? Não está nada, meu filho. A barca de Pedro, os caras estão lá se matando uns aos outros lá dentro, né? Um puxando o tapete, mentindo, envenenando o outro. Tá, você vê um pouco os debates que tem na Igreja Católica e você vai ver que, às vezes, lá tem mais confusão do que no mundo externo. Então, é importante o seguinte. A fé que você tem em Nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser uma coisa, vamos dizer, que preenche todo o espaço dos seus conhecimentos. Ela tem que ser como um núcleozinho, pequenininho, para onde você corre quando você está muito desesperado. E no resto? No resto você continua na mesma incerteza de antes. É só, se você quer mais do que isto, você não vai conseguir. Né? Então, e esse desejo de certeza, quer dizer, eu acho que ele é uma coisa demoníaca. Nós devemos requerer o conhecimento e a verdade, mas não a certeza absoluta. Nós não precisamos disso e nós não podemos ter isso. Isso é incompatível com a nossa modalidade de existência. Por exemplo, faz parte da nossa mente o esquecimento. O que adianta você ter uma verdade definitiva se você não vai se lembrar dela no dia seguinte? Então, o que interessa não é a verdade definitiva. O importante é a busca da verdade naquele momento. É o esforço, tá certo? Do mesmo modo, o bem. Não é isso? Você não vai encontrar o bem, você vai encontrar só o melhor. Na vida humana só existe o melhor e o pior, não existe o bem e o mal. O bem e o mal são conceitos metafísicos, né? Na nossa escala só existe o melhor e o pior. Né? Quando os caras inventaram o conceito do mal absoluto, né? Então começaram a dizer que Hitler era o mal absoluto. Eles falaram isso para camuflar o mal ainda maior, que era o Stalin, Mao Tse Tung, etc, etc. Tá certo? E teve até gente que, diante da experiência, né, das grandes tiranias homicidas do século XX, disse, olha, diante de tanto mal, nós não podemos acreditar que o mal é apenas uma ausência, uma fara. Não, o mal tem uma presença substantiva. Eu digo, sim, meu filho, tem uma presença substantiva historicamente, o que não quer dizer que tem uma substância metafísica. Quer dizer, a confusão aí. Quer dizer, uma coisa que metafisicamente se consiste apenas de uma deficiência, de uma falha do bem, como dizia, uma ausência do bem, como dizia Santo Tomás de Aquino, pode historicamente ter uma presença muito substantiva, é claro, mas uma coisa não se confunde com a outra. Você não vai mudar a sua metafísica só por causa de uma experiência histórica que te impressionou. Então, vamos lá. O ensino aí, nas escolas catedrais, alcançou tais alturas e tão visíveis eram os seus frutos de bondade e sabedoria, que se afirmava na época que os anjos mesmos o invejavam. Malgrado o seu fulgurante e breve prestígio intelectual, as universidades que vieram depois, com toda a sua história de greves, arruaças e até morticínios, e a sua queda posterior numa esterilidade deprimente, jamais mereceram nem mereceriam louvor semelhante. Não é injusto dizer que os estatutos da Universidade de Paris, em 1215, transformando a filosofia em profissão regulamentada e meio de ascensão social, muito contribuíram para a perda da inspiração recebida das escolas catedrais e para o afluxo de toda sorte de carreiristas ávidos de poder e prestígio, inflados de habilidade técnica e alheios aos ditames da moral religiosa e até mesmo secular. Não espanta que já em 1229, quer dizer, 14 anos depois dos regulamentos, eclodisse ali motins estudantis que duraram 2 anos e deixaram um rastro de cadáveres por toda a parte. Então, nada de criar uma visão idealizada da universidade medieval. Aquilo era um saco de gatos, era um anto de vigaristas e safados. E alguns dos caras que tinham mais capacidade técnica, como Pedro Abelardo, Guilherme de Ockham, né, foram os caras que introduziram os piores erros na esfera doutrinal filosófica. Então, esse culto, vamos dizer, da técnica lógica, por exemplo, surge aí, porque era um instrumento de ascensão social. Você tem que provar, não, eu provo que eu tenho mais domínio técnico do que você. E pronto, você ganhava mais alunos. E você ter alunos era importante para o seu prestígio, tá certo? Porque os professores eram contratados e chamados pelos próprios alunos. Então, se os alunos abandonavam, a carreira deles estava liquidada. Tá certo? Era, como dizem, era um livre mercado. Então, existem maneiras e maneiras de você conquistar alunos. Não é isso? Então, felizmente, coincidiu que justamente os que eram melhores fizeram mais sucesso. São Tomás de Aquino fez um sucesso inigualado, tá certo? Mas também teve muito safado, vigarista, tá certo? Que a hora que virou profissão e virou como profissão é um meio de ascensão social, e note bem, um dos poucos meios de ascensão social que existia numa sociedade altamente estratificada e hierarquizada. Então, por exemplo, se o sujeito não nasceu na família nobre, ele não vai se tornar um nobre jamais. Então, o único caminho de ascensão social que tinha para ele, vamos dizer, era o clero e os estudos. Então, um pé rapado, né, com um QI elevado, ele diz, bom, eu subindo por aqui, eu posso me tornar um cara de mais prestígio do que todos os aristocratas em volta. E mais ainda, eu teria uma coisa que os aristocratas não têm, eu teria um séquito de seguidores e discípulos que darão a vida por mim. Né? Então, isso quer dizer que as escolas catedrais, elas não deixaram muitos documentos. Nós já vamos ver por quê. Tá certo? Porém, o prestígio que elas tinham é uma coisa que a universidade jamais chegou a ter. Então, como o estudo dessas escolas catedrais ficou encostado durante muito tempo, e só no século XX, ou seja, na segunda metade do século XX, foi que os historiadores começaram a prestar atenção naquilo, então se tinha a impressão de que a universidade medieval era o suprassumo. E o próprio Newman, quando escreveu esta The Idea of a University, na segunda metade do século XIX, ele tinha ainda esta ideia, tá certo? E muita gente ainda tem. Então, é para isso que eu recomendo esse livro do Stephen Jagger, The Envy of the Angels, Cathedral Schools and Social Ideals in Medieval Europe, de 950 a 1200. Então, a universidade foi a institucionalização, tá certo, de uma modalidade de educação que já havia dado seus frutos durante 3 séculos. Não é isso? Relevante para a compreensão desse processo é a seguinte diferença. Enquanto as universidades privilegiavam o estudo formalizado, baseado em textos e documentado em novos textos, criando os monumentos de exposição escrita, que hoje representam para nós a figura visível do escolasticismo, as escolas catedrais faziam exatamente o oposto. De um lado, não visavam a produção de obras filosóficas, mas de personalidades humanas que se destacassem pela beleza, força, equilíbrio e pureza de intenções, sem a menor preocupação de deixar documentos que atestassem a sua passagem sobre a terra. De outro lado, davam menos importância, na prática pedagógica, ao estudo dos textos ou à aquisição de técnicas do que à influência direta do mestre como exemplo vivo das virtudes intelectuais e morais a serem fundidas no discípulo. Note bem, essas virtudes iam desde as modestas virtudes do gentil homem até a santidade. Mas não pretendiam infundir as grandes virtudes cristãs num terreno, vamos dizer, despreparado. Quer dizer, primeiro faziam do sujeito um gentil homem e daí ia por upgrade, até onde o sujeito pudesse chegar. Mas no mínimo, as virtudes do gentil homem ele ia ter que adquirir. Tá certo? E quando Newman diz: estes são os objetivos da universidade. Bom, muito bem, é o que eu estou ensinando aqui para vocês, são as virtudes do gentil homem. Tá certo? Então, você, mas ele inclui ali a conduta cortês, que você não ensina. Eu digo, isto tendo em vista as condições específicas da sociedade na qual estamos operando. Né? No qual a cortesia verdadeira já desapareceu faz muito tempo, sendo substituída por uma camisa de força. Tá certo? Que é de uma falsidade sem par e que tem que ser rasgada para que por baixo dela apareça o homem verdadeiro. Como é que eu posso usar uma linguagem cortês, né, quando estou falando, por exemplo, de um presidente da República que diz que ter saudade dos tempos em que os meninos faziam sexo com cabritas? Quer dizer, como é que eu posso chamar isso de excelência e responder a isso com uma linguagem cortês? Se eu fizer isso, vai ser uma ironia. Eu só posso usar a linguagem cortês como ironia, como gozação. Então, quando as qualidades mais bonitas se transformaram nos seus contrários, elas começam a ter a função, não a função originária, direta, mas a função irônica. Tá certo? Então, significa que você falar de certas pessoas e situações na linguagem mais nua e crua é a única forma de polidez e cortesia que se tornou possível. Porque se você for usar a polidez e a cortesia, a coisa entra na palhaçada e se torna irônica. Então, davam menos importância ao estudo dos textos, à aquisição de técnico e à influência direta do mestre como exemplo vivo das virtudes intelectuais e morais a serem infundidas no discípulo. Então, como se trata das virtudes do gentil homem, tá certo? Então, eu, por exemplo, não tenho aqui que dar nenhum exemplo de santidade, meu filho. Hã? Mas só o exemplo daquilo que eu estou ensinando. E se eu tentar dar exemplo de santidade, vai ficar ridículo, porque eu não tenho nenhuma. Tá certo? Então, nós nos atemos aqui, vamos dizer, a estas virtudes, que são virtudes do mundo, tá certo? E não são virtudes santificantes, tá certo? E oramos para que o Espírito Santo nos infunda, quando ele achar que é certo, as virtudes santificantes, a graça santificante. Então, aproximavam-se notavelmente sob esse aspecto do círculo socrático e da academia platônica originária. Os melhores intérpretes do platonismo, Paul Friedlander, aqui eu escrevi platonismo, é platonismo. Platonismo, Paul Friedlander, Alfred Taylor, Paul Shorey, Julius Tenzel, Eric Verbeek e Giovanni Reale, entre outros, ensinam que jamais esteve nos propósitos de Platão criar uma doutrina formalizada, condensada num sistema de proposições que pudesse ser repassado impessoalmente a destinatários genéricos, como num tratado de química ou de lógica. Escreve Stenzel, aspas, ele, Platão, não concebeu jamais o aprendizado como coisa de puro intelecto, mas sempre como uma influência total de homem a homem, como um ser formado e modelado pela íntima relação e sociedade com outro ser humano, fecha aspas. Mesmo no concernente aos aspectos mais aparentemente impessoais e científicos do seu ensinamento, o mestre não prescindia do exemplo pedagógico pessoal. Escreve Taylor, aspas, uma das convicções mais firmes de Platão era que nada que valesse a pena aprender podia ser aprendido por mera instrução. O único método de aprender a ciência era engajar-se efetivamente em companhia de uma mente mais avançada na busca da verdade. Fecha aspas. O que tornou ainda mais imprescindível essa influência direta de alma para alma foi a circunstância social mesma em que se originou o círculo socrático. Sócrates não entra em cena puxando discussão contra ideias quaisquer, nem muito menos, como o senhor Lemos, desafiando uma corrente minoritária, a filosofia como norma de vida, que ele mesmo declara ser alheia à filosofia séria. Exatamente o que ele faz aqui, ele está tentando, né, esculhambar com uma certa corrente de ideias e diz que ela não faz parte da filosofia séria. Então, ao contrário, Sócrates se volta contra tudo aquilo que no meio ateniense é opinião dominante, tida como respeitável e séria no mais alto grau. Graças ao próprio empenho de Sócrates e Platão, a doxa ateniense, a opinião, nos aparece hoje coberta de ridículo, mas na época ela era tão respeitada que desafiá-la poderia ser punido com a morte, como de fato o foi no caso de Sócrates. É apenas um estereótipo escolar dizer que contra essa constelação de crenças estabelecidas, Sócrates opunha o apelo à razão. Da razão faziam uso tanto ele quanto seus contendores, argumentando, silogizando e concluindo. Se Sócrates o fazia com mais destreza do que eles, a superioridade qualitativa não implica uma diferença de substância. Não é que o Sócrates estava usando a razão e ele estava usando alguma outra coisa. A doxa é uma modalidade de razão, meu Deus do céu. Né? Doxa não se opõe à razão. Logos, ela se opõe, vamos dizer, à episteme, quer dizer, conhecimento efetivo. E já veremos que se opõe a mais do que isso. Né? O conceito é mais profundo do que parece. A diferença específica de Sócrates não é o uso da razão. Ela reside num extrato mais profundo da experiência da discussão. Enquanto seus adversários repetem ideias correntes, apegando-se à segurança dos papéis sociais que lhes infundem a ilusão de estar certos por pensar de acordo com a maioria ou com a classe dominante, Sócrates fala apenas como um indivíduo humano sem respaldo em qualquer autoridade externa. E não apenas faz isso, mas apela ao próprio testemunho íntimo de seus contendores, o que equivale a despi-los de suas identidades sociais e induzi-los à confissão direta, sincera, humana de seus verdadeiros sentimentos. Um dos recursos de que ele se serve para isso é convidar cada um a imaginar sua própria morte e a vida no além-túmulo. A realidade da morte e a perspectiva do julgamento dissolvem as defesas sociais, as racionalizações, diria um psicanalista, e equalizam os seres humanos na consciência do seu destino concreto. O mero confronto de opiniões transfigura-se em diálogo entre as almas, culminando na periagogê, a virada de 180 graus na direção da consciência, que abandona a miragem coletiva e, voltando-se para dentro, aí descobre as bases permanentes da sua existência. Forçar os espectadores a despir-se da sua identidade civil e política, para levá-los a contemplar sem defesas a fragilidade da condição humana, era já o objetivo constante da tragédia grega, que, por isso mesmo, escolhia como herói, com frequência, o estrangeiro, o desconhecido, o rejeitado e marginalizado. De modo que todo o senso de identificação, aqui se diz identificação, identificação é a fabricação de titicas, não pode ser. Todo senso de identificação nacional ou social cedesse lugar à humanidade nua e crua das experiências fundamentais. Daí que Nicole Loraux, no ensaio memorável, definisse a tragédia como o gênero antipolítico, por excelência. Então, eu ouvi a conferência dessa senhora, Nicole Loraux, em 1900, sei lá, mas antigamente, naquele ciclo de conferências de ética inventado pelo Zé Américo Mota Peçanha, 89, que depois eu comentei ali no Jardim das Aflições. A conferência da professora Loraux foi a única coisa que prestou naquele acontecimento. E eu, quando ouvi aquilo, fiquei absolutamente maravilhado, porque é tanta besteira que tinha voado por ali, na conferência do Mota Peçanha, do Paulo Arantes, da Marlina Chauí, etc, etc. E, de repente, vem essa senhora com um negócio mortalmente sério, né, explicando como é que funcionava a tragédia grega. Bom, a tragédia grega, a tragédia tem uma função cívica. E essa função era justamente a de anular, por momentos, as identidades sociais e, vamos dizer, a lealdade cívica e obrigar as pessoas a encarar a situação apenas como seres humanos. Então, na hora em que você viu o herói, o personagem, sendo um estrangeiro, ou um réprobo, o cara que estava na minoria, você se identificava com ele, você sofria junto com ele. Então, o quê? Isso justamente abria a alma do indivíduo para aquele negócio da Antígona, de que acima das leis da cidade existem as leis não escritas, que são as leis dos deuses, as quais unificam a espécie humana. Então, a ideia da unidade da espécie humana só aparece em face, vamos dizer, do mundo transcendental. Historicamente, materialmente, a espécie humana não tem unidade nenhuma. Não é certo? Mas nós podemos compreender o estrangeiro, como podemos compreender o estranho, porque ele é um ser humano como nós, e ele está colocado dentro do mesmo universo e sujeito, vamos dizer, às mesmas leis não escritas. Embora as leis escritas, as leis da cidade, sejam diferentes, o que aqui é proibido, ali é obrigatório, perante a divindade a coisa não é assim, e todos nós participamos de um destino que é esquematicamente idêntico, e nós temos as mesmas emoções, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, etc, etc. Então, a tragédia dissolvia a identidade da polis e abria os indivíduos para a identidade humana em face de um cenário infinitamente mais amplo que o da polis, né? Então, eu ouvindo essa mulher explicar isso, eu não acredito que eu estou vendo isso, né? A gente via ali que coisa mais séria, mais pensada. São anos de esforço para a mulher entender aquele negócio e ela abre aquilo, aquela caixa preta e nos mostra como a coisa funciona. Né? Essa é uma das melhores coisas que alguém já escreveu sobre a tragédia. Então, foi só quando a tragédia já ia perdendo eficácia como forma simbólica. Não pode ser que essa tragédia, ela começa, ela aparece já como um gênero muito bem formado, muito bem definido em Ésquilo. Depois vem Sófocles e depois vem Eurípides. Né? Com Eurípides a coisa já se dissolveu, já entra elementos mais psicológicos, mais emotivos. que dissolvem, de alguma maneira, aquele poder, né, da tragédia originária. E Sócrates nasce quando Ésquilo já era bem velhinho, tá certo? E Sófocles já estava ali no seu momento de sucesso. Então, entre o momento que Sócrates nasce e o momento que ele entra na discussão, que ele já é um homem, quando começa, ele já é um homem maduro, você vê que a tragédia já tinha mais de 100 anos e já estava começando a perder o gás, né? Foi só quando a tragédia já ia perdendo eficácia como forma simbólica que uma nova modalidade mais diferenciada e explícita de apelo à humanidade profunda se tornou necessária e possível. Quer dizer, o que o Sócrates está fazendo é a mesma coisa que a tragédia fazia, só que de maneira muito mais explícita, tá certo? Muito mais diferenciada, por assim dizer, e muito mais controlável, porque o autor da tragédia, ele colocava o espetáculo, provocava ali, vamos dizer, a catarse, aquela descarga emocional, aquela identificação profunda, tá certo? Do espectador com o personagem e dos espectadores entre si também, tá certo? Para além da identidade civil e política, mas terminar o espetáculo, as pessoas iam para casa e, coitado, Ésquilo ou Sófocles não podia controlar o que ia acontecer, tá certo? Mas Sócrates faz o mesmo processo, mas de uma maneira muito mais controlada. Quer dizer, ele dirige o diálogo até levar as pessoas a terem a mesma experiência que ele teve. É? Então, é como se fosse, vamos dizer, a tragédia se transforma agora num gênero pedagógico. Mais que pela sua técnica argumentativa, deficiente sob tantos pontos de vista, Sócrates é notável pela sua argúcia psicológica ou psicopedagógica, da qual não encontramos similar senão em Montaigne, século XVI, Pascal, século XVII, e após o advento da novelística moderna no século XVIII. De fato, por exemplo, esta passagem dessa periagogia, como Sócrates vai conduzindo o indivíduo e vai fazendo, despindo da sua identidade social, da sua defesa, da sua racionalização, para que ele veja a realidade da experiência humana profunda, na contemplação da morte, da vida após a morte, né? É de uma finura psicológica extrema, e nós não encontramos outro exemplo disso antes, pelo menos, do século XVI. Ao longo de todos os diálogos socráticos, não se trata nunca de desmantelar argumentos, simplesmente, mas de despertar o senso moral por meio de um aprofundamento cognitivo das experiências fundamentais. Ora, as experiências fundamentais não estão sendo vividas naquele momento. Ninguém está morrendo ali. Ninguém está, por exemplo, perdido num deserto ou se afogando, tá certo? É tudo construído imaginativamente pelo Sócrates. Ele vai colocando aquelas pessoas dentro do seu experimento imaginativo, né? Então, quer dizer, o aspecto argumentativo, ele não tem importância, ela é somente a casca verbal por cima de um processo psicológico muito mais sutil. É impossível aí separar o que é investigação filosófica do que é educação moral, já que esta orienta aquela e recebe dela o seu fundamento experimental. Então, você vê, aqui você tem exatamente o que é, vamos dizer, o impacto da educação do gentil-homem. Não se trata, vamos dizer, de adquirir clareza e precisão conceptual, mas de jeito nenhum, isso é o de menos. Claro que você adquire isso também, mas isso é muito mais fácil. Clareza, precisão conceptual, rigor lógico é uma coisa que você aprende no manual de lógica, qualquer criança aprende. É? Agora, este processo psicológico, não, isso aí já requer maturidade, sinceridade, isso põe em jogo a pessoa inteira, a pessoa real, a pessoa de carne e osso. Tá vendo? Então, é um processo muito similar àquele que se dá, por exemplo, durante uma psicanálise. Supondo-se que o cara que está conduzindo a psicanálise é uma pessoa realmente habilitada e séria, que hoje em dia não existe mais. Mas, quando o sujeito chega num consultório com uma neurose, é evidente que aquilo que o mantém dentro da sua neurose é o conjunto de defesas que ele adquiriu ao longo da aquisição dos seus papéis sociais. E você vai ter que desmantelar aquilo para que o indivíduo consinta em ver o que ele está realmente sentindo, o que ele está realmente pensando. Então, é esse mesmo processo, que pode ser chamado até de um desmascaramento, tá certo? Mas que não precisa ter necessariamente essa conotação negativa da palavra desmascarar. Você não vai tirar a máscara, você vai dissolvê-la, às vezes lentamente, muito delicadamente, até que o indivíduo perceba realmente o de que se trata. Acontece que nem sempre a operação é bem sucedida. Às vezes o ouvinte é tão apegado à sua identidade social que não pode imaginar-se desprovido dela, nu e indefeso, nem por um minuto. No afã de esquivar-se da experiência íntima, de furtar-se a periagogê, ele apela a todos os subterfúgios, que vão do raciocínio fantasioso à chacota e às palavras ameaçadoras, ou então retira-se do diálogo. Isso acontece realmente em alguns diálogos, né? Aí a conclusão que se impõe é que estamos diante da inversão formal e paradigmática da figura do filósofo, o filodoxo amante da opinião. Essa oposição não é casual, nem mero artifício de retórica. A estrutura inteira da República e de outros diálogos está montada em cima de pares de opostos, aos quais Platão dá um sentido estável e que se incorpora na sua linguagem técnica. Nem todos esses pares, no entanto, sobreviveram na história da filosofia. Alguns conceitos separaram-se de seus opostos e adquiriram uma vida ficcional autônoma sob a forma de fetiches verbais consagrados. Explica Eric Voegelin, aspas. Platão criou seus pares de conceitos no curso da sua resistência à sociedade corrupta que o rodeava. Da luta concreta contra a corrupção circundante, no entanto, Platão emergiu vencedor com efetividade histórica mundial. Em consequência, o lado positivo dos seus pares tornou-se a linguagem filosófica da civilização ocidental, enquanto o lado negativo perdeu o seu status de vocabulário técnico. A perda da metade negativa destituiu a positiva do seu sabor de resistência e oposição e deixou-a com uma qualidade de abstratismo que é profundamente alheia à concretude do pensamento platônico. A perda mostrou-se maximamente embaraçosa no par filósofos e filodoxos. Em inglês, temos philosophers, mas não philodoxers. A perda é, neste caso, particularmente embaraçosa, porque na realidade temos uma abundância de filodoxos. E como o termo platônico que os designava se perdeu, referimos-nos a eles como filósofos. No uso moderno, portanto, chamamos de filósofos precisamente as pessoas contra as quais, como filósofo, Platão se opunha. E uma compreensão da metade positiva do par se tornou hoje praticamente impossível, exceto para os poucos eruditos, porque quando falamos em filósofos, pensamos em filodoxos. Fecha aspas. Veja que coisa. A palavra filodoxos é raríssima, quase nunca aparece, e, no entanto, ela é fundamental na estrutura da República, porque um é um amigo da sabedoria, está buscando a sabedoria, e o outro é o amante da opinião. O que é opinião? É aquilo que todo mundo pensa, é aquilo que lhe dá uma segurança do seu papel social. Em suma, você não está buscando a sabedoria nem a verdade. Você está buscando um reforço da sua personalidade e do seu ego. Você está evitando, né, a periagogia. A periagogia implica, então, riscos e implica a experiência do espanto, como falava Aristóteles, tá certo? E você não quer isso, você quer ser reforçado. Tá certo? Então, você veja aqui, na linguagem contemporânea, se opõe o filósofo ao quê? Ao sofista. Então, este par todo mundo conhece. Tem um filósofo e tem um sofista. Você quer ofender o outro, desculpa, tem um sofista. Tá certo? Ora, mas no que o filósofo se distingue do sofista? O sofista é um sujeito que usa recursos de argumentação e não são honestos ou não são válidos. Então, a oposição deles está no nível da pura técnica argumentativa. É? Não é uma diferença existencial, é superficial. É? Mas o filósofo e o filodoxo não diferem só na sua técnica argumentativa, mas na sua totalidade da sua posição na existência. Então, quer dizer, a oposição de o filósofo como oposto ao sofista corresponde a uma concepção de filósofo que é perfeitamente compatível com a visão do mundo do filodoxo. Porque o filodoxo, ele é uma manda opinião, ele apenas tem argumentos mais científicos do que os do filodoxo, do que os do sofista. Tá certo? Então, isso quer dizer que o filósofo, entre aspas, que se opõe ao sofista, pode realmente ser um filodoxo. Apenas com uma técnica mais, como é que diz? Mais rigor, tá certo? Mais, como diz o Júlio Lemos, rigor conceitual, tá certo? Então, mas é um filodoxo do mesmo modo. Ele não é um sofista, mas é um filodoxo, tá certo? E o inimigo do filósofo não é necessariamente o sofista. Por quê? Sócrates, às vezes, usa modalidades de argumentação que são do sofista. Isso quer dizer, a argumentação de Sócrates não é perfeita. Ele nem sempre vai pelo rigor lógico e pela clareza. Ele também usa argumentos sofísticos. Só que ele usa no quadro, vamos dizer, de uma atividade psicológica ou psicopedagógica voltada não a enganar as pessoas, mas a despi-las da sua falsa identidade e abri-las para a experiência da realidade profunda da vida. Então, do mesmo modo, os meios que ele usa nem sempre são os mais honestos. Assim como numa psicanálise, o psicanalista não pode ser 100% honesto nos meios que ele usa, nas palavras que ele emprega. Ele pode usar truques. Né? Como o famoso caso do Viktor Frankl, né? O sujeito que chegou lá completamente esquizofrênico, maluco, tá certo? Dizendo que estava sendo perseguido, que havia, né, tanques de guerra e aviões querendo matá-lo. E o Viktor Frankl disse: olha, meu amigo, a situação está realmente preta, você está correndo risco. Eu sei um lugar onde eu posso esconder você e você vai ficar absolutamente protegido. Levou o cara para o hospício e o cara ficou muito contente. Claro, o Viktor Frankl mentiu para o sujeito. Né? Mas, então isso quer dizer que em certas situações patológicas, a senhora quer dizer, o recurso ao fingimento pode ser necessário como um elemento curativo. E isso quer dizer que Sócrates não vai se distinguir dos seus opositores pelo rigor lógico da argumentação. Isso é uma bobagem. Isso é um fetiche de criança, você está entendendo? De menino deslumbrado com o rigor técnico da argumentação. Então, Sócrates vai se distinguir do outro pela técnica psicológica muito mais aprofundada e pela capacidade que ele tem justamente de desmantelar essas defesas e entregar as pessoas nuas e cruas perante as realidades fundamentais da vida. E operar, então, nelas, vamos dizer, a conversão, a periagogia, a mudança da direção da sua consciência. Newman, falando em filósofos, pensa precisamente em filodoxos, sem saber o que o faz. Daí a ambiguidade um tanto constrangedora com que ele deprecia as ambições moralizantes dos filósofos, ao mesmo tempo que se declara adepto e seguidor de uma filosofia tão obviamente moralizante como é a de Aristóteles. Então, ele fica numa espécie de um terreno indefinido. Né? Daí também a gafe monumental de acompanhar Samuel Johnson quando esse faz troça das lágrimas de um pai diante do cadáver da filha. Que é uma coisa até desumana. Não é isso? E o Newman entra nessa. Quer dizer, ele está lidando com um terreno que ele não está enxergando com clareza total. É claro, não estou atribuindo a nenhuma má intenção, mas ele não tem o domínio da situação da qual ele está falando. Faltava para ele as duas coisas. Primeiro, o conhecimento das escolas catedrais. Ele está tomando a universidade como se fosse o cume da educação. Né? E segundo, faltava esta compreensão da distinção entre o filósofo e o filodoxo. Né? Todos que ele cita são filodoxos. Mas o filodoxo não se define só por sua oposição à pessoa do filósofo, e sim, ainda que sem percebê-lo, ao próprio fundamento último da filosofia platônica e, por extensão, de toda a filosofia cristã. Aspas. Platão, explica Voegelin, fala do filodoxo como o homem que não pode suportar a ideia de que o belo, o justo, ou o que quer que seja, sejam o um e o mesmo. Voegelin lembra a sentença de Xenófanes: o um é o Deus. Podemos também evocar os transcendentais de Duns Scott, unum, verum, bonum, que se convertem uns nos outros. Uns et verum, uns et bonum convertuntur, quer dizer, são a mesma coisa. Ou seja, todo o esforço de Platão e de Sócrates é para levar as pessoas desde a visão confusa da variedade das aparências à unidade da experiência humana, que reflete a unidade da própria estrutura do ser. Então, por exemplo, quando os jovens chegam para ele, vamos dizer, com várias opiniões a respeito da justiça, um diz que a justiça é isso, outro diz que é aquilo, né? Um diz que a justiça é tirar vantagem, o outro diz que a justiça não existe, etc. Mas nós queremos saber o que é a justiça em si mesma. Então, isto é subir da variedade à unidade. E esta contemplação da unidade, do unum, verum e bonum, que o filodoxo não suporta. Tanto em Platão quanto em Aristóteles, ou em toda a filosofia escolástica, o supremo bem não é um valor, muito menos uma criação cultural, mas a realidade suprema, o ens realissimum, fundamento primeiro e objeto último de todo o conhecimento. A repulsa que isso causa à sensibilidade moderna é notória. Desde Kant, a separação abissal e intransponível entre realidade e valor consagrou-se como um dogma incontestável da mitologia universitária, sem que ninguém perceba que ela se autoanula no momento em que, professando expressar um dado incontornável da própria realidade, se consagra como um valor cultural. Max Weber, hipnotizado pela visão do abismo intransponível, mas ansiando por encontrar um fundamento moral que justificasse sua busca da verdade, chegou a cair numa crise de paralisia nervosa, ficando 5 anos inutilizado no sofá, por não conseguir escapar do engano trágico que fazia de uma situação histórica passageira um princípio fundante de todo o conhecimento científico. A independência entre as esferas de valores, como ele a chamava, é o dogma central da filodoxia. Ela não resulta da natureza das coisas, mas do fato de que, apegado às suas identidades sociais de professores, de cientistas, de artistas ou de pregadores, muitos indivíduos, em certas épocas, se veem incapacitados de descer à profundidade interior em que se revela a unidade da experiência humana, confundindo a incompatibilidade entre suas linguagens profissionais respectivas, com uma separação ontológica objetiva entre domínios da realidade, não tem sequer a hombridade weberiana de reconhecer que estão doentes. Ou seja, não é porque você não dispõe dos instrumentos linguísticos e intelectuais necessários para fazer a ponte entre o bem e a realidade que essa ponte não existe. Mais ainda, com a compartimentalização dos vários setores da atividade universitária, essa conversão se torna cada vez mais difícil. Por quê? Porque você, falando com o professor universitário, você não pode descer à profundidade da sua experiência real, mas você tem que falar como sociólogo, como filósofo, como físico, como matemático. Ou seja, a gente está falando dentro do papel social. Então, no nível dos papéis sociais e das várias disciplinas, individualmente, não há realmente ponte entre o unum, o verum e o bonum, ou entre realidade e valor. Tá certo? Então você cria uma situação social na qual essa ponte se torna impensável, e aí você declara que a ponte não existe. Quer dizer, é o tipo da profecia autorrealizável. E para que essa profecia continue sendo acreditada, é essencial o quê? Que você não desça à profundidade das experiências fundamentais, mas fale sempre desde o ponto de vista da sua identidade social. Então, quando aparece o seu Lemos dizendo, ah, moral, essa é a coisa da ética prática, da autoajuda, não tem nada a ver com filosofia, eu digo, o que, que você está vendo aí? É a divisão, vamos dizer, das profissões, a divisão entre profissões universitárias. Aqui nós temos a profissão da autoajuda, psicologia e tal, e aqui nós temos a profissão de filósofo, que é para analisar tal coisa assim. Então, você está pegando uma situação social que você mesmo criou, de alguma maneira, e a está tomando como se ela fosse o padrão da realidade. Eu digo, mas a realidade não pode aparecer para ninguém neste nível. Né? A realidade só aparece o quê? Já dizia Aristóteles, no nível do juízo, da inteligência humana real e concreta, que diz sim e não. Há experiência, porém, não há qualquer experiência, tá certo? Você tem que sair da experiência superficial determinada pela divisão dos papéis sociais e baixar a um nível mais profundo, onde você é obrigado a reconhecer a unidade da espécie humana e a unidade do real, tá certo? Então, realizam assim a profecia de Heráclito, segundo a qual os homens despertos vivem num mesmo mundo, ao passo que os adormecidos refluem para seus respectivos mundos mutuamente incomunicáveis. Vários sintomas assinalam essa patologia. Um deles é o que denomino moral arbitrária. O sujeito proclama que os valores morais não têm nenhuma base científica nem defesa racional possível, mas continua agindo exteriormente como se acreditasse no bem e na verdade, e na virtude, ou naquilo que ele assim denomina. Sugere assim que sua conduta ética, ou aparentemente ética, não deriva do supremo bem, mas da sua própria misteriosa, arbitrária e inexplicável bondade pessoal. Os valores morais não têm nenhum sentido, não temos nenhuma argumentação racional, e, no entanto, eu sou bom. Vejam que milagre. É a forma de autobeatificação mais querida dos intelectuais céticos e materialistas. Outros, como o próprio Sr. Lemos, preferem consagrar a separação abissal entre fatos e valores como se fosse ela mesma o valor supremo, daí proclamando que a ética prática não tem nada a ver com a sua filosofia séria. O Sr. Lemos, com toda evidência, confunde filósofos com filodoxos, porque ele mesmo é um destes últimos. E desde a sua posição existencial, frágil e vacilante em que se colocou, não pode argumentar em seu próprio favor, senão falsificando o sentido dos textos que cita e cometendo, sob o nome de rigor lógico, os ilogismos mais pueris e desengonçados. Não contente com isto, parte para a psicose historiográfica, declarando que o heroísmo de Sócrates e dos juízes foi uma lenda, incluindo o filósofo, sem mais nem menos, antes que fracassaram na adversidade. Ele diz isto. Incluo Sócrates antes que fracassaram na adversidade. E, peraí, mas o testemunho não diz que o Sócrates, né, enfrentou bravamente o tribunal, aceitou a morte, etc. Tem vários testemunhos que dizem isso, não tem nenhum que diz o contrário. Eles já são lendas. Eu digo, mas de onde você tirou isso? Hã? Você não tem a menor prova de que são lendas. Né? Então, que isso contrarie o consenso geral das testemunhas dos historiadores não o perturba no mais mínimo que seja. A tranquilidade fria e como que desinteressada com que ele se abstém sequer de tentar justificar essa enormidade só pode explicar-se pela confiança absoluta que ele deposita naquilo em que crê, como se o houvesse testemunhado com seus próprios olhos. Não se preocupem, portanto. O Sr. Lemos esteve lá, viu tudo, e nem todos os testemunhos do mundo o demoverão da certeza de que, na hora do vamos ver, ele escreve vamos ver, como ele a denomina, com eloquência dramática e incomum, Sócrates fez pipi nas calças. Como sabemos disso? Júlio Lemos esteve lá. Hã? O resto são lendas. Então, vocês veem onde é que a inversão pode chegar a esse ponto, quer dizer, é um delírio historiográfico completo. E por que o sujeito inventa isso? Para justificar a sua posição, a sua filodoxia, a sua ideia de que existe aqui o domínio da ética, existe ali o domínio da filosofia. Isso quer dizer que a compartimentalização entre disciplinas e nomes de profissões corresponde a uma estrutura objetiva da realidade. Né? Eu digo, de onde você tirou isso? Não tem o menor sentido. A própria possibilidade da divisão entre profissões repousa na unidade do real, meu filho. Senão você teria que exercer uma profissão no universo X e outra profissão no universo Y. É isto que o Erich Wögerlin chama antropologia de sonho. Quer dizer, o sujeito imagina. Por exemplo, ele faz a crítica das teorias contratuais. Antigamente todo mundo vivia na anarquia total, né, os homens se matavam uns aos outros, etc. Daí eles decidiram fazer um contrato para acabar com isto. Né. Eu disse, mas se eles decidiram fazer um contrato, já eram pessoas muito acordadas. Né. Então, essa é a antropologia de sonho. Onde que você viu uma situação onde não há ordem nenhuma? Onde cada um faz absolutamente o que quer? Você nunca viu isso. Isso não corresponde à nossa à experiência histórica, nem à sua experiência pessoal. Mas você pode imaginar. Então, o Erich Wögerlin chama isso de antropologia de sonho. Você imagina um mundo que nunca existiu e raciocina a partir dele e a partir desse mundo imaginário. Você tenta fundamentar o mundo real no seu sonho. É exatamente o que está fazendo o nosso amigo Júlio Lemos aqui. Um mundo de sonho onde ele assistiu à morte de Sócrates, tá certo? E onde tudo se passa ao contrário do que Platão está dizendo. Né? Então, nós temos aqui realmente que agradecer ao seu Júlio Lemos por ser um antimodelo tão perfeito, mas por exemplificar tudo aquilo que eu não gostaria que meus alunos fossem. Pessoas apegadas, vamos dizer, às suas profissõezinhas universitárias, aos seus regulamentos acadêmicos, e que desprezam a estrutura da realidade. Preferem viver numa situação onde a aparência predomina sobre a realidade. Claro, há situações sociais em que isso parece acontecer. E muito bem, mas se todo mundo está acreditando na aparência e valorizando a aparência e não a realidade, nós sabemos que no fim das contas, quem vai predominar é a realidade. Se não predominar durante a vida, predominará na morte, meu filho. Porque dessa não tem escapatória. Né? Então, bom, acho que essa aula foi longe demais e não faremos a segunda parte. Vocês, obrigado pela paciência que tiveram. Tá certo? E tendo algum aviso? Não. Então, é só lembrar vocês o curso da Conhecimento e Moralidade, que tem muito a ver com isso, que eu vou dar aqui de 7 a 12 de maio. Né? E tem as dicas todas na minha página. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.